Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Quem disse que eu lembro essa frase agora? Mas Está tudo bem, eu lembro gravando. mais ou menos o sentido dela. Tá escrito aqui, pra quem não lembra. A partir de quem agora não... está gravando, então lembrem-se que qualquer coisa que vocês falarem pode ser usado. Não tem problema, não. Não, eu não edito, então... É, eu só edito o que acontece antes. Não fica mentindo falando que edita. Eu só edito o que acontece antes do jogo. Deixar essas histórias. Ai, ai, não, cara, teve um jogo que eu editei coisa pra caramba. Qual foi? Ah, foi aquela primeira sessão que a gente jogou de D&D. Saca? É. Que a gente começou a falar mal de uns caras que é amigo nosso. Ah, verdade. Aí eu comecei a editar, caralho, só que já ia saindo no corte final, eu comecei a cortar tudo. Eu não, velho, a gente tá aqui lavando roupa suja, foda. Vamos lá, quem lembra da sua frase, fala aí só pra gente bater. Caim vendo um endereço e perguntando pro demônio: se eu for nesse lugar, eu vou descobrir onde está a Bíblia. That is the Bible. Beleza, quem mais? É, Victor numa sala escura com fotos, pergaminho, fotos barbantes e coisas escritas por todos os lados, com... um cordão chegando até um inscrito dizendo quem será o guardião? Era guardião? Isso, era do cavaleiro. Cavaleiro, quem será o cavaleiro? A da L era a L azul em frente a uma construção e a L dizendo, mas é aqui? Isso. E o da Zoe? Era eu conversando com o Nathan e aí eu tava jogando na cara dele que... O Gabriel tava provavelmente usando a irmã dele pra conseguir os objetivos exclusos dele. Uhum, é isso aí, que esse cara usa as pessoas, você acha mesmo que ele não vai descartar a sua irmã, mas o sentido era esse. Uhum. Beleza. Tá bom, e quem é que resume pra mim o que aconteceu no último jogo? Na última sessão, Previously on Monster Hearts. Sempre um desafio isso, né, gente? Eu vou deixar outra pessoa fazer aqui, né? Por partes, por partes. Vamos lembrar de como começou e aí a gente vai puxando as coisas. Tá, começou com a Ellie presa pelo Victor, presa na cama. Na verdade, não. Começou com o... Caim no hospital. Morrendo. Com o Caim morrendo no hospital. Isso. É. Não era no hospital. Era no quarto ainda, a Zoe gritando, isso. Né? Isso. Caim foi pro hospital, enquanto isso no núcleo vampiro imortal da novela. Tava a gente aguardando o Gabriel chegar pra ver os termos do acordo. E aí, o que aconteceu nessa parte do jogo? Não por ordem, mas com essa galerinha, vocês dois. Gabriel chegou, falou, você topava, tipo, destruir a livre vontade dessa moça... Pelo que você quer? Claro, sure. E ele falou, viu só, é isso que ele queria. Viu só que ele seria disposto a fazer, mas eu que vou te salvar. Aí chegou o cavaleiro, encheu a cara do Victor de porrada e levou a Ellie embora. Momento em que Victor saiu do seu darkest self e foi consumido pela culpa. Beleza. E aí, enquanto isso, no hospital. No hospital. Hospital. A gente tá um pouco. Caim tá sendo cirúrgico lá, entre a vida e a morte. Mais pra um lado do que pro outro. E. O demônio aparece e faz uma proposta pra Zoe, né? Foi isso que aconteceu. Que ele cobraria, né, um favor em troca de salvar o Caim. E aí a E Zoe acabou aceitando. concordando. E ela foi fazer os rituais muito loucos e encontrou o Caim aí no entre a vida e a morte, né? E não só ele como encontrou outros personagens que já tinham aparecido na aventura. Como o Robbie e o professor Shane. Robbie, o professor Saudoso professor Shane. Saudoso. Qual professor Shen? Vai se mexer, se meter com essa molecada. Acaba contando altas aventuras. A Zoe que não queria o Caim, perdão, na sua última encarnação, adolescente revoltado, que não queria voltar pro mundo, né? E ficou um bate-papo lá. Enquanto isso. Enquanto isso, a Ellie estava ali no quarto da Zoe, dando uma fuçada, lendo o diário, experimentando as roupas dela. Muito empolgado essa menina. Até que o Victor usou sua grande habilidade para tacar um celular numa cama e dormir pela janela. Com me desculpe. Soluções que Celular, só os jogos de RPG o encontram. celular dela, é bom lembrar. Sim, celular dela. Beleza. Eventualmente convenceu-se o Caim a voltar, né? E a partir daí teve um momento. Bom, o Victor, o que aconteceu quando você voltou e teve que encarar os duros fatos do acordo com a sua mãe? É, fato, teve uma guilt trip agressiva em que ele passou pela cidade fazendo boas ações, tipo, ah, eu pago a conta do hospital do rapaz, eu deixo uma grana pra Zoe, achando que ele não voltaria, né? Deixo uma grana pra Zoe, foi lá, acertou, fez um acordo com o Curtis pra ele encontrar alguma paz e levar o seu filho recém-transformado em vampiro para fora da cidade. Deus, o que vai sair daí, né? Exatamente. Plot points abertos para o mestre são sempre bons. E aí, voltando para a mansão, disposto a cumprir sua parte do acordo, ele comenta sobre a Bíblia e Gabriel e tudo mais, quando a mãe dele fala: ah, é mesmo? Então você tem uma nova missão, você vai ficar na cidade e você vai conseguir essa Bíblia. Beleza, e depois rolou um dia. Peraí, gente, só um instantinho. Só um instantinho, você vai comentar alguma coisa ou vai sair? Vai sair. Parou o barulho, cara? Parou. Beleza. Depois disso rolou um dia de aulas e comentários, né? Sim, um dia de aulas e comentários. Aquele Beleza. clima sempre agradável dessa escola, né? Victor, o homem do povo. Rolou o Victor, o homem do povo, a partir de agora, né? Exato. É, ele deu o carro pra Zoe, né? A qual gentilmente não aceitou, né? Não, mas eu tô com a chave, né? Não Aí. aceitou, mas ele se recusou. Não aceitou, mas também não te Não devolveu. consegui devolver. Tentou, né? Não conseguiu, tá certo. E aí, de volta a todo mundo visitando o Caim no hospital. Isso. Foram primeiras meninas, né? Sempre que reúne todo mundo é muito legal. São poucos momentos, né? E aí foram vocês primeiro para conversar com ele, trocar uma ideia de como ele tava, etc. Nananã. E que mais vocês falaram? A gente depois teve que sair da sala para conversar umas coisas que a gente não queria falar na frente dele. O que que era A mesmo? gente combinou de investigar melhor né, a trama, e a Zoe pediu um tempo que ela precisava Decidir o que que ia fazer. colocar as coisas no lugar, né? Daí chegou o Victor. Daí chegou o Victor, teve uma troca entre o Victor e o Caim, né? Sim, que eu peço. Ah, a Gretes, Joey ficou acusações. shippando o Caim e a Ellie também, porque eles estavam, rolou uma conversinha assim no pé do Vitor e tal, antes Ah, do Vitor chegar. entendi. Rolou uma treta aí. Uma treta não, né? Rolou uma Climão. discussão amigável entre. É, primeiro um climão quando o Victor chegou, né? E depois, entre o Victor e Caim, aquela troca gentil de elogios, né? Olha, eu não quero dizer que você é um estuprador, mas. Eu só Mas eu quero. acho que você não tá em posição de me julgar. Exato, eu só quero dizer que enquanto sequestrador, você não tá muito melhor como estupradora. Só É, aí, ó. queria dizer isso. Beleza, beleza. E teve um Snickers de presente também. Ah, sim, clássico. Foi meio rejeitado, né? Meio tipo já sabia. É, Não, ele mandou a real, né? Não, a Ellie me comprou uma pá de coisa, né? Ele, não, pega aqui esse É de Snickers coração. de coração. Muito bom, muito É, acho bom. que terminou aí, né? Então terminou aí. Então, convenientemente, o Caim, que está internado, continua internado, pelo menos É. nos próximos 15 minutos de jogo. Justo. Ah, mas então o episódio de hoje abre com uma Você não sala. falou a sua cena do próximo capítulo, Victor. Ah, é que eu achei que vocês lembravam. A minha cena, na verdade, vai acontecer agora, então eu já vou narrando. Ok. Então, o jogo de hoje abre com uma sala escura, né? E vocês conseguem ver, como se estivesse olhando por dentro da sala, né? O contorno da porta, pelo qual você vê a luz vazando da sala adjacente. E batidas muito fortes, como alguém tentando arrombar a porta, né? Bum! Bum! Sobe aquela poeira. Eventualmente, as dobradiças que seguram a porta estouram. E do meio da poeira, emerge uma pessoa carregando uma tocha. E essa pessoa caminha, né, por uma sala, com paredes, as paredes, o teto e o piso, feitos da pedra nua, né? E ele observa o seu redor com a tocha, procurando o que tem na sala. E logo à frente ele encontra um pequeno altar. Se aproximando, ele vê que há cotocos, né, com castiçais, com velas, já muito gastas, e ele ilumina, e em cima do altar ele vê um livro, né, que vocês reconhecem, né, como a Bíblia. Ele passa a mão pela capa de couro, e parece tentar, como se por um segundo passasse pela cabeça dele o ato de abrir e ler o conteúdo daquele livro, mas ele começa a abrir o livro e fecha. Ele se vira para sair, né? E quando ele sai, deste lugar, vê-se um corredor, que dá a sua outra ponta, uma ponta nessa sala e outra ponta numa escada em espiral que sobe. E juntos ali estão duas outras pessoas. Essas pessoas vestem uma armadura e por cima da armadura, um manto com uma cruz de malta vermelha. A figura que está encapuzada tira o capuz, né? Abre esse manto e ele porta a mesma armadura, o mesmo símbolo. E eles olham para ele, né? E falam: "Irmão, ela está lá, nós encontramos finalmente." E essa figura feia ele fala: "Sim, nós achamos a Bíblia." Eles olham um para a cara do outro, né? E um dos outros dois que estavam fora da sala falam: "Então tudo valeu a pena. Todo o sangue derramado para que nós retomássemos o templo valeu a pena." E a figura que entrou e mexeu na Bíblia, né, olha de novo para a sala, olha para eles e fala assim: o tesouro do Templo de Salomão está conosco agora. E a gente corta para alguns anos no futuro, numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos, onde adolescentes vão para a aula. E aquela coisa, né? O dia de aula, todo mundo reunido nos corredores, mexendo no armário, pegando seus cadernos, seus livros, esperando o sinal bater. O que cada um está fazendo entre os três que estão lá? Acho que eu vou falar com a Zoe. Ok. Estão assim, a distância, os três estão no corredor, vocês estão à distância de olhar um do outro, né? Então, vai nessa, Ellie. Eu vou, tipo, mexer no meu armário, aguçando meus sentidos vampíricos para ouvir o que estão conversando. Caralho, mas... Convenientemente, eavesdrop aí. Exatamente. Vou chegar meio timidamente. E, Zoe? Oi? E aí, você pensou naquilo? Pensei, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Não sei, o que você acha que a gente deve... Vocês não tinham uma pista antes de tudo isso acontecer? Mas da última vez que eu fui tentar mexer nesse VSP, acabou tendo consequências bem ruins pra mim. Então eu tenho evitado ir até lá. Mas eu acho que a gente não tem, assim, tanta escolha agora. O que você acha? Eu acho que a gente podia... A gente pode fazer várias coisas. A gente pode voltar até a igreja, que foi aonde que eu e o Victor nos ferramos pela primeira vez. A gente pode ir conversar com a avó da Catherine. A gente pode ir atrás da Catherine primeiro. Eu acho que ela não vai facilitar as coisas pra gente. Vocês falam, ela não vai facilitar as coisas pra gente, né? Vocês dão aquela olhada, a Catherine obviamente tá no corredor, e vocês veem como que ela mudou, assim, fisicamente falando, a aparência pelo menos, desde o dia do Halloween. Ela agora se veste preferencialmente em roupas pretas, geralmente coisas de manga comprida e gola comprida, e ela tem sempre um colar com um grande crucifixo pendurado no pescoço. Ela também se tornou um pouco mais isolada, mais quieta, né? Uhum. Todo mundo, na verdade, depois daquele dia ficou um pouco, mas ela foi uma mudança muito, muito nítida, né? Meio que a gente só percebeu agora, né? A câmera convenientemente só focou nela agora. A gente estava envolvido nos próprios dramas, né? Como sempre, o adolescente não vai olhar muito pra longe. Sequestrada, o amigo ser baleado na sua frente, agora que realmente, né? Tá, então, dando aquela, sabe, aquela olhada, tipo, troca olhares com a Zoe, meio que, tipo, o que, que a gente faz? Eu acho que talvez a gente precise de alguma ajuda. Ajuda? É. O que você tá querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a gente precisa conversar com alguém que tenha algum poder, assim, de autodefesa um pouco melhor do que o nosso. Você tem certeza que a gente vai precisar justo dele? Não sei, você tem alguma alternativa? Eu acho que a nossa outra alternativa tá no hospital, né? Tá, e nenhuma outra mais? É só se você quiser que eu chame meu irmão, que você acha que eu também é um homicida. A gente ainda não tem certeza de nada. Eu não disse que ele é um homicida. Eu disse que ele pode estar envolvido com um cara que é homicida. Eu não tô dizendo o quê, mas que pode, pode. Tá, então a gente tá aí entre a dúvida e a certeza, né? Um é homicida com certeza, o outro... Talvez não. Tinha mais alguma coisa que a gente podia fazer? Eu tinha esquecido o que eu tinha lembrado, agora eu esqueci. Ah, lembro. Fugiu da minha mente. O que que vocês... As opções que a gente tinha? É, tinha mais uma opção. Eu tinha esquecido. Ah, me lembrei. Você podia tentar conseguir mais informações com o Gabriel. Ah, isso eu acho que é... É, sei lá. Meio perigoso, assim. Você acha que eu conseguiria arrancar informações de um anjo ancestral? Mas eu tento. Obrigado pelo seu voto de fé. Se você quiser, aqui tá interessado em entrar pra turma dele, por que não? É, tá. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Tá. E aí a gente chama o Victor. Ou o seu irmão. Por que você não sonda o seu irmão pra gente saber qual é que é a dele? Fala assim, se a gente tivesse que entrevistar uma matemática famosa como a vó da Catherine, por exemplo, que tá no hospício, se ele levaria a gente pra fazer esse trabalho de faculdade. Tá bom. Depois da aula, a gente vai em casa. Beleza, então. Não vamos informar ninguém sobre isso, por enquanto. Fica só entre a gente ou não? O que você prefere fazer? Ah, tudo bem. Dou uma olhada em volta, assim. Tipo, meio que pra ver se alguém ouviu o que a gente falou. Não, só tem um vampiro adolescente. E se eu percebo que ele tá prestando atenção na gente? Nem um pouco, né? Eu suponho que dá aquele momento que a câmera olha contra e você vê que o olho dele tá meio que pro lado, assim, mas vocês estão vendo só back of his head, então vocês não sabem. Mas nós sabemos que sim, eles estavam ouvindo. Então, beleza, acho que eu vou pra aula depois disso, né? Beleza. Victor? Eu tento... Ela foi pra aula, a Zoe ficou sozinha? Diz aí, Zoe, você foi junto ou você ficou? Eu fiquei pra trás. Ficou, eu me aproximo da Zoe, assim, como ninguém não quer nada. E Zoe? Você ainda tá com o Victor Aumenta o Povo? Sim, sim, sim. Mesmo o jeans de ontem, por sinal. Tudo bem, tem um cara que fabrica jeans que falou que jeans não é pra lavar nunca, então tá suave. Caralho. Esse cara deve ter... Calma, enfim. Presidente da Leves, caralho. É. Uma vez esse cara foi na minha faculdade... Ah, não, presidente da Leves, não. Não, esquece. Foi um cara que fazia jeans aqui no Brasil, que ele tinha uma marca bem famosa aqui. E aí, sabe como que é, né? Esses caras se acham um pouco. Aí ele foi dar um pito num cara na plateia, que parecia que tava conversando, o cara era surdo-mudo, a mina tava fazendo a tradução pra ele. Nossa, que constrangedor! Muito vexatório, cara, foi tão da hora. Que sacanagem! Ficou muito feio pra ele, né? Mas, com certeza. Enfim. Desculpa, voltando. Zoe, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá pilhada, não. Travou aí, Zoe. Né? Eu tava bebendo Coca-Cola. Zoe, eu só queria saber uma coisa, assim. Por que exatamente você acha que o irmão da Ellie é homicida? Não, a gente acha que o irmão da Ellie pode estar envolvido com o Gabriel. É mesmo? Mas por que você tem essas... Acho que a gente já tinha conversado sobre isso, Victor, na sua casa, inclusive. Eu não era eu mesmo naquele momento. Sei. Eu acho que você era mais você mesmo do que você está disposto a admitir, mas tudo bem. Nossa, se você acha que eu sou uma pessoa tão cruel assim, eu não andaria comigo se fosse você. Mas não, às vezes a crueldade é bem útil. Eu não gosto de pensar assim. Uhum. Mas enfim, se me refresca a minha memória, por que a gente acha mesmo que ele está envolvido com alguma coisa? Bom, primeiro chega esse querido professor de matemática particular na casa da Alice. Assim, do nada. Certo. Logo em seguida, o irmão dela abandona a faculdade no exterior e volta pra essa cidade, no cu dos Estados Unidos, tipo, no meio do nada. E que, coincidentemente, era uma faculdade de matemática. E, quando a Ellie falou das desconfianças dela sobre esse professor, ele falou que não, que tava tudo ótimo, que ela devia super se dedicar pras aulas que ele tava dando, e etc, etc, etc. Isso faz muito sentido. Muito obrigado. Talvez você tenha ajudado a responder uma pergunta que estava me incomodando. Ah, sei. Victor, pelo amor de Deus, pega leve, hein? Eu sou um homem mudado. Você já tá... Ainda que eu quisesse pegar pesado, eu vou fazer o que com ele? O que que. Você já olhou pra mim? Todo, muito do poder que eu tinha foi. Eu não tenho mais acesso ao meu dinheiro, não tenho mais acesso aos meus contatos. Eu tô. Enfim. Quem é que mais que te compre, Victor? Que pessoa desconfiada. Eu digo, isso que eu só. Tirando a Ellie, que aconteceram os problemas, isso que eu só me preocupei em ajudar vocês. Imagina se eu tivesse feito de fato alguma coisa ruim. Sei, sei. Mas tudo bem, tudo bem. Bom saber. Se vocês precisarem de mim, por alguma razão qualquer, vocês podem me encontrar no. Se eu não estiver na escola, enfim. Vocês têm meu telefone e eu devo estar na casa do jardineiro, lá na propriedade. Não vou dizer minha mansão, não é mais. Então, se precisar, você pode me encontrar. Sim. Fica de olho no Caim enquanto a gente não estiver por aqui. Vocês vão sair da cidade? Talvez. Fala muito essa menina, hein? Se você não tá por perto, meu Deus. Ele não me amarrou em cama nenhuma por enquanto. E mesmo que. Não é? O Dependendo da problema não foi intenção, amarrar na temos cama, o aí, né? problema É, foi o então, consentimento envolvido. dependendo da É, intenção exatamente. aí do rolê. Mas então, mas vocês não sabem se tem algum lugar específico que vocês pretendem ir? A gente está tentando resolver essa situação e a gente está procurando novos ângulos para tal. Tudo bem. Então é isso. Bom, se precisar de mim, vocês vão de me encontrar. E pode deixar que eu tô de olho no Caim. Certo. E aí eu vou pra aula. No something. Beleza. Vocês estão na aula, Zoe? Antes da aula, tinha mais alguma coisa que você queria fazer? Não. Não, beleza. Então, Zoe, você tá na aula, seu celular apita, você recebe um e-mail. Você vai mandar Eu vou mandar, tô mandando. no DM? Já mandei. Cadê Bom, o tá aí pra ti. Aí, ó. Agora tá de papinho com Pô, sabe-se todo lá mundo quem. confia na Zoe, né? Ela seria, tipo, o personagem ideal para atrair todo mundo. Da última vez que eu joguei RPG com o Kaiser, eu fiz exatamente É verdade. foi de boa, de Fica a repente. dica. Eu quero poder, essa Traiu Bíblia é todo mundo, minha. traiu meu personagem, traiu o marido, traiu todo mundo. Ah, ótimo. Mas, ô Victor, a gente nota mais alguma coisa diferente com a turma da sala e tal? É, bom, Tirando. vocês notam assim, uma geral na sala, né, pós o que aconteceu. As pessoas que estão bem mudadas são a Catherine, com certeza. Ela tá bem. Ela mudou bastante dos últimos ocorridos. Vocês não veem mais ela. O lado mais fútil dela parece não estar tão evidente. Ela parece ter meio que se isolado. Ela chega rápido na escola, sai rápido, não dá muita conversa para todo mundo, para ninguém, perdão. O Kevin, vocês esperavam mais mudança dele, né? Mas vocês chegaram a conversar com ele. E o cara tá tranquilo, tá na dele. Ele não. Depois que a gente saiu, ele não veio de papinho nem nada. Não, ele achou a situação estranha demais, entendeu? Ah. Sabe, ficou meio no awkward ali. Assim, ó, eu presto mais atenção na Christie, porque, né? E a Christie parece de boa, ela tá tranquila. Inclusive até razoavelmente bem animada. Mas ela sempre foi assim, né? Desde sempre. Sim, algumas semanas antes do Halloween. Ela foi meio que. Vocês foram vendo que ela tava dando uma. Parecia que ela tava ficando doente, né? Ela foi ficando cada vez mais fechada, ela tava com uma cara batida, um pouco pálida, umas olheiras profundas, aquele riso fácil, assim, sabe? Já não tava mais tão espontâneo. Mas depois do que aconteceu, ela tá razoavelmente tranquila. E uma pessoa que passou a se tornar um fato recorrente em toda a aula, é chamada atenção, é o Jacob dormindo. Ele dorme em toda a aula o tempo todo. É, eu não sei de nada, né? A Zoe que sabe da natureza dele, né? E quem? A Zoe manja dos Paranauê. Do Jacob. Será que a Zoe ainda se lembra, né? Do Jacó Lobisomem. Tá com esse nome, né, cara? Tinha que ser lobisomem. Gente, eu só vi ele de lobisomem, eu não sei quem ele fez. Ah, mas não, isso tinha sido definido quando aqui, a gente criou. Zoe fez com que ele se transformasse. Sim. Você deu uma zoada nele. Gente, ele foi uma na sua, no começo, onde você era uma adolescente mais vingativa, antes de se envolver com poderes que sobrepujam o seu. Quando a Zoe antes de parar tudo. Na cadeia, né? Antes de parar na cadeia. O fogo um pouco. Isso mudou a pessoa, né? Naquela fase você chegou a prejudicar o pobre rapaz. Uhum. Caralho, será que ele matou alguém? Nessas transformações? De repente, isso. É, Zoe. Não é tão boazinha assim, né? Eu nunca me fiz boazinha. Quem faz boazinha são outras pessoas aí. Vamos parar? Tá, acontece bom, alguma tudo coisa? Bem. Não, se ninguém tem nada pra fazer na sala de aula, as aulas continuam no blá blá blá blá blá blá blá blá. Sim, uh-huh. Professor. Blá blá blá blá. Desde o ocorrido, o ritmo na escola foi... As pessoas meio que entraram num do deixa a vida me levar, sabe? Uhum. O professor de história que tinha sido substituído pediu demissão. É mesmo, a gente teve alguma aula com... Com o Gabriel? É. Chegou a ter aulas com ele, mas ele meio que só entrava na sala, parava, deixava vocês... Sabe, ele entra na sala, abre um livro, fica lendo e deixa os alunos detonarem. Isso está sendo meio que está se repetindo com os outros professores, né? Ninguém parece que está muito, dado o ano e a taxa de mortalidade que deu um salto, ninguém está muito, todo mundo está se preocupando em que esse ano acabe logo, né? Então ninguém está pegando no pé dos alunos por motivo de prova, nota, esse tipo de coisa, né? Claro que muitas pessoas vieram falar com vocês para saber, porque vocês são as mais próximas, os mais próximos, né? Para saber a situação do Caim nesse meio tempo. Perguntando se ele tava bem, se não tava, qual que tava acontecendo, né? Se alguém me perguntar alguma coisa, eu falo para... Ah, fala com a Zoe, o pai dela que tá tratando ele. Então a Zoe foi a porta-voz. Caralho, não social. Sou a primeira não, tá? Não, mas esse é o pai, você sabe mais que todo mundo. Certo. Bom, quando rola essa zoeira, eu vou, assim que acabar a aula, já tá, tipo, já acabou o momento letivo ou não? O quê? Tipo, as pessoas estão perguntando essas coisas, mas o dia letivo já encerrou ou não? Ah, sim, não, isso foi o resumo dos últimos dias. Ah, tá, dias, entendi, né? Entendi. A gente não tá no dia imediatamente posterior ao que aconteceu, já faz alguns dias que o Caim tá internado e tal, então, tá se aproximando o momento dele ter Victor, alta. Eu queria fazer uma parada na minha casa, assim, nesse meio tempo, se nesse possível. Nesse meio tempo? É. Antes disso tudo ter acontecido? Não, assim, nesses dias de aula aí que você tá falando, sim, que ocorreu, sim. Eu quero fazer uma investigação por conta própria. O que você está procurando? Primeiro eu vou dar aquela pesquisada básica no Google, né? Uhum. Então eu vou cruzar, tipo... Macumba. Não, que macumba. Eu quero, tipo, cruzar o nome do Gabriel com matemática, por exemplo. Ah, além do básico, você encontra outros Gabriel. Outros Gabriel. É, procuro que são foto professores de matemática, tal, etc. Tarará, tarará. Mas. Qual que era a faculdade que você tinha dito que. Que o Nathan... Ele era de Oxford, né? É, então procuro também, cruzo com Oxford. É, pelo nome, pela foto do Gabriel, né? Não, nenhuma... A esse Gabriel, nenhuma referência, né? Tá, então eu vou procurar se eu acho que é algum ocorrido, tipo, que a gente teve do ataque zumbi, assim. É, tipo, festa que teve um ataque, assim. Procura, tipo, naquele notícias, né? 10 anos pra trás, ficou lá procurando, né? Jogando no Google pra ver se eu acho alguma coisa. Teorias da conspiração, histórias de terror, mas nada. Nada mais concreto do que isso. Tá, então aquela pesquisa que no filme sempre dá certo, não sei se vai dar certo aqui, vou pesquisar sobre anjo. Anjo, É, anjo, vou procurar lendas assim, histórias que estão além da Bíblia e tal, e vou procurar também sobre Bíblia e matemática. ah, você fazendo a busca por Bíblia e matemática, É. você encontra aquela informação que a Zoe tinha acesso. Que eu não sei se você lembra, negócio do Não me recordo. hebraico, etc e tal, não? Não. Por favor, refresque minha memória. Que no hebraico as palavras correspondem a números, né? Tem até um exemplo que um é pai, dois é mãe e três é filho, né? Por exemplo. E essa é uma referência cruzada que aparece quando você procura Bíblias e matemática, assim, lato senso. Vem essa referência. E fora isso, o que você encontra sobre anjos, né? Além dos relatos, histórias, coisas que estão na Bíblia. Gabriel foi o anjo que anunciou a vinda de Jesus. É conhecido na Bíblia como o anjo da anunciação e o anjo da morte. Que é ele que sai executando a galera quando Deus manda? Ele é o anjo da anunciação. Ele é os trabalhos atribuídos a ele no Velho Testamento eram mais nível anjo da morte, e no Alô, olá. Novo Testamento Alô. foi o anjo da anunciação. Nossa, interessante. Já chegou pegando essa parte, né? Blá, blá, blá, blá, blá, anjo da morte. Quê? Anjo da morte, nossa, cheguei na hora. Alguém me chamou. Tá, deixa eu ver. Então agora eu vou tentar investigar o meu irmão. Os Estados Unidos, documento de identidade é carteira de motorista, o que mais? Aquele negócio de previdência Seguro social, social, seguro é. social, né? Seguro social. Tá, então eu vou, quando a minha mãe dá uma vacilada, eu vou tipo, pegar na bolsa dela esses documentos e vou fotografar. Da sua mãe? É, da minha mãe. Tá, sem problema, você consegue. Pra caso eu precise. E em seguida, quando não tiver ninguém em casa, assim, quando estiver tranquilo, eu vou ligar lá pra Oxford. Me Beleza, vai fazer. passando pela minha mãe. Tentando se passar pela sua mãe. É, tentando me passar. Quero informações do porquê ele saiu da faculdade. Ah, beleza. Você liga para lá e aí, né? O secretário de Oxford atende. Eu. Oxford. Alô, Centro de alunos, bom dia. eu gostaria de Olha, algumas bug report. informações sobre meu filho. Eu me chamo Elizabeth Brown. Eu queria algumas informações sobre meu filho, de como ele está indo. Senhora, nós não podemos fornecer esse tipo de informação. Se você quiser entrar nesse curso de ação, vai ter que chegar na manipulação aí, manipular o NPC para tentar. No momento, ela se mostra reticente a ceder Tá, essa informação então, assim. então vou só perguntar, assim, como que eu consigo essa informação sem eu ter Deixa eu ver. que ir aí pessoalmente, já que eu moro nos Estados Unidos e para mim não seria assim tão viável ir até aí? Aí ela fala, senhora, a informação sobre o histórico, como é que estão as notas do seu filho, é de interesse do próprio aluno, né? Então, eu sugiro que a senhora entre em contato com ele, veja, tente descobrir por ele. Ele tem acesso a esse tipo de coisa. Mas sabe como é que é os jovens de hoje em dia, né? A gente tem que ficar de olho. Não sei nem se ele está indo às aulas, né? Ele me diz que sim, mas eu tento fiscalizar. Não tem alguém que eu possa falar, um reitor, alguém? Rola o seu manipular NPC. O seu co-hot, né? Queria ficar rolando para ganhar XP. Eu ia falar agora, olha o Kai rolando aí. Rolando meio. Vai ganhar XP, Kai, não pode. Dá 9. Deixa eu ver quantas rolagens. Ah, sabe. Ganhei o Então XP. eu teria que te dizer o que você precisa para conseguir isso, né? Ah, nesse caso ela fala assim: bom, a senhora tem algum documento que comprove, né? Poderia enviar para nós por e-mail, por fax, Claro. só para saber que nós estamos conversando com a pessoa Com certa. certeza. Você resolve isso, né? Manda para lá, né? E ela, só um minuto, senhora, qual que era o nome do seu filho? É Nathan Brown. Ah, eu vou procurar ele aqui e vou passar para a secretaria do departamento que ele estava matriculado. Só um minuto. Aí dá um tempinho. Departamento de Matemática, bom dia. Tá, daí eu vou. Eu, Passa de novo a tipo, eu história. vou falar a história de novo, né? E ver se eu consigo alguma informação. Aí dá um tempinho e você escuta, né? Esse que está falando, senhora Elizabeth Brown? Só um minuto, por favor. O diretor do departamento gostaria de falar com a senhora. Eita porra. Eu, diretor, né? Senhora Elizabeth, senhora Brown? Bom dia. Bom dia. Soube que a senhora ligou com relação ao seu filho? Exatamente. Eu creio que está que tem um inconveniente, senhora. Deve ter acontecido um mal-entendido. Ele estava na lista dos matriculados, mas seu filho nunca apareceu para começar o curso. Nunca? Não, senhora. Mas entendo. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Você me desculpa mesmo por esse mal-entendido, mas a gente vai resolver isso. Fico meio sem jeito, assim, e já vou me despedindo. Sim, senhora, sim, senhora. Espero que esteja tudo bem. Tá, daí eu vou e me despeço e desligo, né? Bom, e agora que eu farei com essa informação? E agora você espera o Voltei. explodindo aí. É o Caim tá aí nas paradas de sucesso? Eu tô aqui, voltei. Voltei dos mortos mais uma vez. Beleza. Bom, Caim, você tá. Eu peguei o bonde andando. Você está. O pessoal estava na aula, não tem problema. Você estava internado, né? Passou-se. Que importa essa aula? Eu não, realmente não estou sabendo de nada. Tá internado na tórax, alguém arrancou o seu dreno, jogando um pedaço do seu Veio pulmão um na cara parede. aí, o chefe da enfermaria aí. E coisas similares. Tranquilo, sem problema. Essa história foi demais. A gente está alguns dias internado. Você passa muito bem com a sua recuperação espantosa, praticamente milagrosa. Milagrosa. Você é um milagre da medicina, assim diz o pai da Zoe, o Dr. Riley, fala isso direto, que é um milagre que você esteja vivo, mais ainda que você se recuperou assim. Você está tão bem que você está na programação de alta em breve, né? Mais 24, 48 horas, talvez, e para você ir embora. As pessoas vieram te visitar, né? Algumas pessoas da escola vieram. Seu pai fica vários momentos aí, só não fica mais porque ele de fato precisa trabalhar, né? Mas ele sempre passa para passar umas horas contigo. Eu imagino que os outros nesses dias vocês passaram lá para falar com ele? Sim, não, talvez. Passaram? Passaram? Os Ah, a outros gente dá três? umas visitadas, sim. Eu Dá uma visitei, sim, visitada. eu visitei todos os dias. Você visitou todos os dias. Comprou um sneaker todos os dias. O menino vai sair com diabetes do hospital. A Ellie só não visitou um dia que quando ela tava chegando ela viu o Victor, então ela desistiu. Virou e foi embora. É. Nesse dia que ela chegou e ela não viu, etc., o Victor e Caí, vocês notaram, sabe? Ela, tipo, abriu a porta assim, deu de cara com vocês e saiu. Ela Logo ainda deve estar um depois. Muito pouco brava comigo. discretamente. Foi, Só um rolou pouquinho. aquele momento climão, né? Os ânimos ainda estão alterados. Caim, tá uma hora que a enfermeira abre a porta, né? E ela chega para você, né? E faz as perguntas de sempre: como é que você tá? Se você tá bem, etc. E Xixi. ela, é xixi, cocô. E ela, Caim, tem um garoto aí fora, diz que é seu amigo. Você tá bem? Posso falar para entrar? Ah, sim, claro. Beleza. Nisso você vê na porta, né, um garoto que você já não via há um ano. Uma pessoa que foi muito amiga sua, né, que é o William. E assim que você vê, você tem um pequeno flashback antes de falar qualquer coisa. O que passa na sua cabeça, Caim, assim que você vê ele? Férias de verão. Algum dia específico, algum acontecimento específico? o dia que a gente se beijou. Olha esse Caim! Beleza. Tava fazendo mó jogo duro pro Victor, olha aí. Pois é, você viu? Ele abre a porta assim, olhando meio sem jeito para você. Ele, Caim, tudo bem? Vem se aproximando assim da cama, sabe? Posso sentar? Claro, tu. Como você veio parar aqui? Aí você vê que ele, lá na minha escola, as coisas já estão boas, o ano letivo está quase acabando. Aí eu consegui que meus pais deixassem aqui, eu vim um pouco quando soube o que aconteceu com você, cara. O que aconteceu? Como assim? Você tomou um tiro? Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu tava na casa da Zoe. Você lembra da Zoe? Ah, aquela menina estranha lá? Ela foi assim, ela. Vocês Ela é estão legal. tão juntos agora? Não, não. Ela é só minha amiga. Ah, não, eu quis dizer se vocês estavam juntos como amigos, claro. Sim. Eu não tô falando nada assim. Tá. Você vê que ele tá. Ele não sabe muito bem como conduzir. As coisas estão meio awkward entre vocês. O lance que vocês tiveram, meio que terminou abruptamente quando os pais dele precisaram mudar de cidade, né, a trabalho mesmo. E mesmo antes disso, tinham uns pequenos problemas, né, a partir do momento que seu pai meio que desconfiou que alguma coisa estava acontecendo. Inclusive, você se lembra da cara do seu pai quando você tava saindo, acho que foi com a Ellie ou com a Zoe, não lembro. Com Levando a ela pra. Com a Ellie. Ellie, né? Quando ela foi pra Vocês casa. Que, lembram você tá da voltando primeira com uma vez que. menina? Coitado, tô tão aliviado. Ficou aliviado, e aí? Mas. Você vai ficar internado até quando? Ah, acho que mais um ou dois dias. Dr. Riley tá falando que vai me dar alta logo. Isso é bom, E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o pessoal? Ah, alguns bem, outros nem tanto. Tem sido um tempo meio complicado aqui na cidade. Não sei se você ficou sabendo de tudo que aconteceu. Aí você vê que ele olha assim e fala: Não, eu tenho contato com algumas pessoas ainda. E quando ele fala que ele tem contato com umas pessoas ainda, dá uma pontada meio de mágoa para você, porque ele não entrou em contato com você nesse tempo. Ele fala: Não, eu tenho contato, ele deixa escapar, sabe? Eu tenho contato com umas pessoas ainda e eles me falaram: parece que teve gente que morreu, né? O Rob morreu e o Sr. Cheng, o nosso professor, morreu também. É, sim, E é. parece que teve uma coisa aí no Halloween que uma gangue chegou. A notícia foi estranha. Só sei que aconteceu, parece que uma tragédia na cidade. Muitas tragédias, para falar a verdade. Aí você olha, mas pô, eu fico feliz que você esteja bem, cara. Ele fala isso ao mesmo tempo que ele põe a mão assim na beirada da cama, sabe? Os dedos dele muito próximos do seu, mas sem se encostar. Tens, tens, tens, tens. E ele, eu não sei, eu tava pensando em ficar aqui mais uns dias, eu consegui pelo menos essa semana. Talvez a gente pudesse fazer alguma coisa, sei lá. Ah, sim, não sei se meu pai vai deixar eu fazer muita coisa, mas a gente pode ver. Ah, ou só ficar na sua casa. Bom, você vê que ele vira assim e fala: Eu tô na casa da minha avó. Ah, o meu número é o mesmo, tá bom? Tá bom. Aí ele dá aquela levantada e ele. Ah, foi bom te ver. Obrigado por ter vindo. Eu E aí caí ele meio que sentada, tipo, ele fica bem parado, assim, awkward, sabe? assim. Não sabe se vai ou se fica e. Faz que vai, mas não vai, vira as costas e vai embora. Aqui as coisas pipocando. Muito bom, pós-aula. Núcleo que não está internado. Certo. O Victor, a começar por você. Quais são os seus planos para essa tarde? Meus planos para essa tarde são voltar até a mansão, pegar um carro e ir até a casa para pessoas com problemas mentais, onde está hospedada a mãe da avó da Catherine, alguma coisa assim. Avó. Avó da Catherine. Levando aquele livro que eu roubei do Sr. Chang. Muito bom. Ah, tá certo. Zoe e Ellie. Diga. Eu que pergunto, e vocês? Yeah, eu tô esperando a Zoe, né? É, eu quero saber. Eu vou Eu... mandar uma mensagem para ela. O que que a gente vai perguntar para a mãe, para a avó da Catherine? Nem precisa ser por mensagem, vocês estão na saída da escola. Tá, Menos que vocês queiram, né? Cada um ir pro seu canto tem conversar alguém se assim. esfregando no microfone aí. Acho que é o Vitor, Sou eu? o Chess. É, pare de roçar no microfone. Melhorou? Melhorou. Ok. Não, Você mas. tá fazendo aí, chefe? Tá, não melhorou. Não, mas eu não tô. Não é possível. Agora parou. Tem certeza que não tá pegando, sei lá, na. É roupa, barba. Talvez na roupa. Mudei aqui, vamos ver se melhora. Beleza. Zoe, antes eu tenho uma coisa para te contar. Eu andei ligando para a universidade do meu irmão e descobri que ele nunca foi às aulas. Nunca. Ele só se matriculou e nunca esteve lá. Então ele. E teoricamente, quanto tempo ele estava estudando? Ah, eu acho que mais de 2 anos. Aonde seu irmão se enfiou por 2 anos? Boa pergunta. O que que você acha? A gente ainda chama ele pra. Eu poderia fazer uma coisa que Você vai fazer. usar magia? Eu acho que é É. uma boa. Eu posso fazer uma coisa que faria com que seu irmão não conseguisse mentir. Tipo, na verdade ele conseguiria mentir, mas a gente ia perceber que ele tá A mentindo, Ellie só tá entende? balançando a cabeça em positivo, assim. Tudo bem. Então faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Mas. Faz macumba, qualquer coisa. Mas isso pode fazer com que fique bem na cara o que a gente tá fazendo, entendeu? Eu quero ver. Vamos lá. Eu Como que quero faz ver, isso aí? eu tô querendo dizer para você que isso pode acabar com com o nosso disfarce, entendeu? Ele pode saber que você tá mancomunada comigo e não tá tão dócil quanto o Gabriel gostaria que você tivesse. Você tem certeza que você quer Mas a gente tem. potencialmente destruir esse Ah, disfarce? qualquer coisa eu falo que você usou essa magia em mim também. Pode Ah, isso, me joga, eu que me fodo, né? Foda-se a Zoe. Para, Zoi, vamos. Mas alguém vai tomar um tiro aí. É. Tem tiro pra todo mundo nessa aventura. Eu preciso de alguma coisa do seu irmão. É pra já. Caralho. Não, daí eu vou em casa lá e tipo. Vou levo a Zoe também. Qualquer merda, um barbeador, um desodorante, uma camiseta, uma É, meia seu suja. irmão convenientemente não está em casa quando você chega. Tá, então vou com ela entrar no quarto dele. Daí a gente aproveita e investiga. Se ele deixou aberto, claro. Senão a gente vai ter que arrombar. Vai ser uma pena. Não, seu irmão deixa a porta do quarto aberta, não tem problema. Você entra, e ao contrário do seu quarto, o quarto do seu irmão é meticulosamente arrumado. Isso traz para você várias lembranças de todos os momentos em que sua mãe falou que você tinha que arrumar o seu quarto e por que você não era como seu irmão. Tá, então não vou nem me preocupar em deixar as coisas arrumadas mesmo. Que eu vou lá e é costume meu de pirraça bagunçar as paradas. Beleza, já tem esse costume aí há muito tempo, né? Sim. Então tá Então eu logo. falo pra ela assim que se livre. Eu procuro alguma coisa, sei lá, que nem eu falei, uma meia, qualquer merda. Beleza. Assim, vocês vão pregar a primeira coisa de objeto pessoal e ir embora, ou vocês Isso. vão dar uma geral no quarto? É por mim, dou uma geral. Assim, pra ver se eu acho alguma coisa, sei lá, procuro entre os livros, saca? Tipo, principalmente de matemática. Isso, vamos olhar, inclusive, se tiver algum papelzinho já é o É, suficiente. isso. Não, beleza, entre os livros você não encontra nada. Ele tem Gaveta. vários livros sobre o tema, né? Não só sobre isso, ele tem várias outras coisas. E vários livros de história medieval também. Eu procuro se tem livros de que fazem referência a anjos. Com cristianismo no geral, e procuro se ele tem aquele livro de matemática que eu vejo que a Zoe anda. Sim, ele tem livros de matemática, ele tem vários. Seu irmão é bem nerd, bem fissurado no assunto. Matemática, e você vê também livros sobre, como eu disse, histórias medievais, né, livros de historiador mesmo. E você fala sobre anjos, etc. Você tem alguns livros teológicos também. As áreas de conhecimento do seu irmão, ele sempre foi um cara meio bookworm, né? Tá, então ele tem bastante coisa, mas esses três campos se destacam. E ele tem, sim, o livro da Esther Cohen. Ele tá bem, sabe, o livro não tem nenhuma anotação, não tem nada marcado, etc., mas... tá um livro bem gasto, assim, um livro que foi aberto e lido muitas vezes. Então ele tá com a capa lombada toda marcada, aquela parte plástica em cima meio que descolando, sabe? Tá, esse livro em especial, ele tá mais usado que todo o resto, ou sim, não? Sim, ele tá mais usado que todo o resto. Tá, então vou mostrar pra Zoe. Eu quero olhar dentro do livro se tem alguma coisa grifada, se tem alguma coisa, tipo... dobrada, marcada a página, qualquer coisa nesse sentido. Você encontra páginas marcadas, e foram exatamente páginas que chamaram a sua atenção, né? Páginas que falam sobre hebraico e matemática e etc, etc. Falam sobre o número pi. Certo. Essas assim, páginas estão, eu queria não ter marcadas. Nascido de humanas. Tá, mas eu falar, Zoe, acho que a gente pode ir, né? Vamos. Mas, se você quiser, a gaveta de cueca dele é útil, se você não, quiser não, dar uma olhada. Não. E vou sair. Pessoal, vocês vão levar uma cueca dele? Não. Não, é o papel. Nossa, beleza, você vai levar a cueca e vai colar o café na cueca do cara. Não, é o contrário, entendeu? Que teve pro Victor. Coar na minha calcinha e servir, vocês não vão fazer nada, cara. Ai, meu Deus. Faz ela café. Manja. Não tinha uma parada de colocar café na cueca. Tinha sim, não tinha? Não, essas são as bruxas que estão manjando, né? Elas traduziram errado a macumba, entendeu? E tem a parada é com sangue, não é? Com sangue da menstruação, não sei até onde vai essa zoa. Aí é quem é mais hardcore. Tem uma lenda... This is getting very disgusting very fast. Tem um momento lenda, deixa eu só fazer uma pequena digressão aqui. Já que a gente tava falando de histórias de hospital, tem uma parada, ela é meio lenda, assim, mas a... Há quem diga que foi for real, né? Inclusive tem um professor meu que disse que foi no ambulatório que ele tava, etc. Que teve essa mulher que chegou um dia e que ela tava na gineco, né? E que o pessoal foi, tudo bem, nananana, vamos examinar? Vamos. E aí ela falou que não queria ser examinada, não queria ser examinada, blá, blá, blá, e conversa vai, conversa vem até conseguir examinar. Por que raios a mulher não queria ser examinada? Porque ela tava com medo de perder o marido, e aí ensinaram pra ela uma simpatia, que consistia em você colocar um pedaço de carne crua dentro da vagina e deixar ele lá por um tempo indeterminado. Meu Deus. Esse é não, não tem prova documental, mas tem, assim, testemunhas do fato, entendeu? É igual a outra história lá que eu nem cliquei, porque pra quê, né? Da mulher que enfiou uma batata, um pedaço de batata, ou sei lá o quê, na vagina também pra prevenir gravidez. Coitada. Meu Deus. Essa rodou pela internet faz pouco tempo, faz acho que uns 2 meses. Tem aquela do Yahoo Respostas, né, da menina que falou que tava sem tomar banho, sem trocar calcinha, não sei quantos dias, quando fez sexo com o namorado, saiu um monte de bichinho. Mas, e aí o cara vomitou e tal. Mas miíase vaginal é uma coisa... Eu tinha até passou no hospital um caso desses, o pessoal até filmou. Eu tinha um vídeo um tempo atrás, mas depois eu perdi. Oh. Uma mulher no centro cirúrgico, o pessoal debridando miíase vaginal, né? Então, tirando do aqueles vermes de dentro, assim. Meu Deus. Tinha. Aí a menina não ia por resposta e perguntava, o que eu faço pra ele voltar pra mim? Trate a sua miíase. Por exemplo. Anyway, voltando. A digress. Bom, você não vai pegar cueca, mas etc. Qual objeto pessoal vocês pegaram? A gente quer um pedaço de papel que tenha dentro de um livro, algum caderno que tenha anotado alguma coisa assim. É, vou Beleza. deixar a Zoe que sabe, então, né? Vai levar um caderno, um livro? Não, se a gente achar um caderno, alguma coisa que ele escreveu, a gente arranca uma folha, entendeu? De Ah, entendi. preferência que não seja nada assim, tipo, importante. A folha de um caderno genérico, só se for uma folha escrita mesmo, alguma coisa que ele anotou, aí conta Isso. com um objeto pessoal deles. Isso. É, Beleza. uma meia, um negócio. É, algum X aí, um livro de matemática, ele tava lá fazendo uns As que cálculos, sabe, a etc. Zoe é que é a bruxa, só vou seguir. É, a bruxa que pediu o papel. Pega um caderno dele, tipo, que tenha umas fórmulas escritas aí. Não precisa nem ser fórmula da Macumba do Gabriel, só uma fórmula Tá, X, é, tá? X assim, matemática lato sensu. Forma de Bhaskara. O cara na faculdade. Beleza. E aí, o que vocês fazem? Eu falo assim, vamos pra minha casa, que lá é melhor. Tá, então eu vou com ela. Porque eu tenho mais um de bônus quando eu faço minha macumba. Beleza. A sua mãe já tá extremamente acostumada, né? Oi, filha. Oi, Ellie. Vocês querem alguma coisa? Viu? Tem água, viu, Ellie? Ó, se você quiser comer, Quem? tá? Tem Sua mãe? bolacha Su... normal. Ah, sua Sua mãe. mãe não é escrota assim, tá? Sua mãe já deixou você em casa aqui. Já. Toda hora tá entrando gente. A filha dela nunca foi tão sociável, então ela tá Não, de curtindo pra repente ela caramba. tem um monte de amiga. Então, Que ela tá amiga. achando muito saudável, né? Talvez afaste toda essa coisa dela. Aí ele entra e Essa fase. não vai esconder a ansiedade de ver a tal magia. Tá parada, né? Ali olhando no canto, Imagina, quase tipo, a não olhando Ellie a dando unha. pulinhos assim, sabe? Tipo. Magia, magia, magia, magia. E aí, Então, tipo, Zo? magia, magia, magia, magia, magia, magia. Magia, Eu. magia, magia, magia, magia. Primeiro, eu vou falar assim pra ela, viu? A gente precisa, antes de fazer isso aqui, a gente precisa depois, tipo assim, conseguir conversar com seu irmão pra poder fazer as perguntas, senão vai ser foda. Tá, eu falo que você tá afim dele. E aí o quê? E aí você vai falar pra ele vir até a minha casa pra gente conversar? Não, você vai lá, sei lá. Eu? Fica no quarto dele, sei lá, Zoe. Faz logo esse negócio. Não, pera aí, a gente precisa de um plano de ação, porque a gente vai fazer umas perguntas pra ele. E vai ter umas consequências. Aliás, eu preciso te falar sobre isso também. Dependendo Consequência. do grau de mentira, se for uma mentira muito mentirosa, pode ser que machuque seu irmão. Machuque como assim? Dor? É. Ah. Tipo assim, dano cerebral. Dano cerebral? Mas só se ele for um grande mentiroso, né? É. É, tem que ser uma mentira muito mentirosa. Mentirosa. Acho que é um risco que a gente vai ter que correr. Caralho! Você não liga muito pro seu irmão, é impressão minha. Claro que eu ligo. Vai logo, Zoe. Não, espera aí. Manda uma mensagem pro seu irmão, fala que a gente precisa de ajuda com o trabalho da faculdade, da escola. Tá. Vou mandar a mensagem, mas eu vou escrever assim, depois entre parênteses. Isso é só uma desculpa que a minha amiga tá afim de você. Você tá mandando sem as ois saber. É. Tá Manda bom, entre você manda. parênteses isso. Você manda para ele. Vão aguardar uma resposta antes de começar o negócio ou vão Por mim, começar? Sim. não. Por mim, Não. não. Sim. Eu falo, eu Sim. preciso saber que ele vai ter, que logo em seguida a gente vai conseguir conversar com ele. Senão eu faço a macumba e até esse cara aparecer já foi pro caralho. Tá bom, Zoe. Ah, aí você recebe uma mensagem dele meio do jeito, o quê? Mas assim, do nada. É que É só tipo, pergunta, que ah, hora você vai tipo... estar em casa? Aí ele até fala assim, ele não manda o horário, né? Ele responde tipo, Hélio, eu não quero complicações. Eu mando assim, é por mim, você não precisa ficar com ela, só ela é uma iludida mesmo. Que hora você vai estar em casa? E eu que sou acusando, Victor que é acusando essa história, Né? Não. Você A Ellie é a heroína Mentira! Gente, da história. é mentira, só para convencer o cara. Você tá mais atrapalhando que ajudando. Pelas respostas dele, você vê que ele tá bem esquivo, né? Ele não vai dar para você um horário, a menos que você tente manipulá-lo. E ele parece estar querendo dar um perdido assim, você. Tá, então vou tentar manipular aqui, vou rolar o dado. Olha. Vamos ver, dependendo do resultado, eu Olha falo. o que tá fazendo gente upar, ó. É, pra você ver, né? Me brigando. 10. 10. Puta merda, ele faz o que você quiser, se você der para ele uma ameaça, um motivo ou a bribe. Esqueci a Tá. tradução de bribe. Eu falo assim, que se Vale. ele não colaborar, eu vou contar o segredo dele de Oxford pra mãe. Só escrevo isso. Você fala que vai contar o segredo dele para mãe ou que vai contar o De segredo de Oxford. Oxford para É, mãe? fala específico, né? Ah, especifica de Oxford. Beleza, né? Você manda assim e o telefone toca, Só um é instantinho, ele te já volto. chamando. Alô? Ele fala: "Irmã, eu não sei o que você andou vendo, mas as coisas não são o que parecem." Mas eu não tô nem te perguntando, eu só quero que você fique em casa. Mas, Ellie, Você vai fazer o quê? Ellie, o que você quer que eu faça com a sua amiga, Ellie? Só fique lá que a gente vai conversar. Não é como se você agora estivesse numa missão secreta e não pudesse ir para casa. Ah, será que vai com silêncio, né, Ellie? Ah, mas tem que ser agora? É só um instantinho. Eu tapo com a mão o telefone. Que horas que isso daí fica pronto? Pergunto pra Zoe. Ah, vai uma horinha aí pra você fazer, Zoe. Vai umas horinhas aí pra você fazer. Tá, beleza. Tá, então passa mais ou menos de quanto ela disse que ia Beleza. demorar e falar, ah, não se preocupa, não precisa ser muito pontual. Ele olha, tá, você pode até trazer ela, mas a gente vai conversar, eu e você, vamos sentar e conversar direito, tá bom? Tá, deixa a gente chama a mãe, conversa. Não, eu e você, Ellie, é sério. Tá A gente vai bom. conversar, tá bom? Tá bom. Tá, então traz sua amiga aí, eu converso com ela também. Tá, deu falar. Tá vendo? Ele vai estar tá lá em casa, pode fazer esse negócio. Tá, então vamos lá. Tu ficou lá observando. Ai, meu Deus, eu dou uma encostada na porta, assim, aí eu acendo minhas velas lá no altar, eu pego o papel e coloco, aí sempre tem dá uma riscada nos Paranauê lá no chão, com giz. Você vai Eu usar tô meio sem sangue? a criatividade Só um magista. minutinho, deixa eu fazer duas perguntas para você. Primeiro, eu tava vendo dos seus moves, você tinha pego aquele move de santuário, né? É, por isso que eu tô fazendo no meu quarto, que é o Então santuário. você já vai dar mais um para essa rolagem. E Isso, você tem é. o seu move da magia transgressora, né? Você vai usar ele ou não? Mas então, da privacidade do meu quarto é meio difícil, não é? Então, é um santuário, né? Você não tinha definido qual que era esse secret place. Mas Não, eu tinha pede que falado seja que era no meu quarto. Tinha sido seu quarto? Ah, Não, elas então podem não é. ficar gritando ali. Não, na verdade você tá na frente, você tá com uma. Não precisaria nem ter uma testemunha, entendeu? É Mas só é ele. só. Ah, se alguém te visse, essa pessoa ficaria chocada. Entendi. Ah, mas Mas eu não sei acho se que você vai querer usar isso eu nesse a não momento. ser que seja uma parada muito, acho que a Ellie não vai ficar mais chocada não. Só se for uma parada muito, né? Depois de tudo que aconteceu com a Ellie. Não, mas de Então repente a gente deixa o chama sua negócio, tá mãe bom? ali. Não, Não, não precisa de não precisa de uma pessoa se chocar, mas chocaria uma average people. Não, então, mas eu vou fazer sem isso, porque. E eu acho que não precisa também, assim, a pessoa tá confiante, né? Nunca me fodi numa rolagem dessa, né? Então, Vamos lá. nada a ver, vamos ver, hein? Se der merda hoje, vai ser, né? Tragédia anunciada, né? Role com seu dark. Peraí, deixa eu colocar na página minha. É Gaze into the Abyss, é? Era rolando com Dark. Rolar com Dark e agora com mais um, né? É, pode rolar o Gaze. É a mesma É, coisa. o Gaze dá pra fazer, a gente soma mais um no final. Nove. Não foi Muito bom. lá grandes coisas, né? Num 7 ou 9, e sua magia funcionará, né? Mas Dá um você custo. pode escolher uma das três opções a seguir. Você toma um de Harm. A sua magia tem unexpected side effects, né? Então, efeitos colaterais indesejáveis ou inesperados, ou você aciona o seu darkest self. Toma cuidado com essa escolha, viu? Eu vou tomar um de harm. Você vai tomar um de harm? Então, beleza, o que Se acontece? fosse outro personagem, mas eu não vou matar o irmão da Ellie. Eu até faria ele se fuder um pouco. O que você tá vendo, Ellie, é que a Zoe começa os cânticos dela, né? Com o altar, etc. Começa a invocar palavras numa língua que você desconhece. E você sente aquela atmosfera mudando, né? Você sente aquele peso no lugar, né? Aquele clima que não se torna agradável, né? Não deixa de ser um clima agradável, você sente uma sensação meio opressora. E Zoe, enquanto você está fazendo, você foca sua mente, né, no Nathan, no que você conhece dele, na voz dele, no rosto dele, no que você imagina dele. E conforme você vai fazendo o seu ritual, ele começa bem, como qualquer outro ritual que você já fez. Mas depois as imagens parecem sair do seu controle, né? Vem imagens do Nathan, parece que elas estão sendo jogadas para você ao invés de você trazendo elas à tona. Entende? Vem também imagens dele, imagens que lembram para você dor, sofrimento, sangue. Você vê imagens de pessoas lutando, pessoas com armaduras, espadas, pessoas morrendo. E no meio disso tudo você vê o rosto do Gabriel. Ellie, você que tá vendo de fora, você vê que a Zoe começa a balançar de um lado pro outro enquanto canta, perdida, né? Sim. O nariz dela começa a sangrar. E ela começa a se mexer cada vez mais forte, falar cada vez mais alto. Você começa até a achar, puta, a mãe dela vai ouvir alguma coisa. E ela vai se mexendo pra frente e pra frente e pra trás, cada vez mais rápido. O nariz sangrando, e ela se mexe, vai tanto pra frente que a cabeça dela bate contra o altar que ela tem, né? Estoura a tigela de barro na qual ela tinha colocado o pedaço da folha de papel. E a Zoe cai no chão, sabe? Um corte profundo na testa. Ela bate, cai no chão e fica aqueles segundos, assim, desacordada. Tá, que eu faço o seguinte, então. Eu vou ligar o som lá, se ela tiver algum aparelho de som ou TV. Tipo, com o volume meio alto, assim, pra dar uma abafada nesse som, e vou acudir ela, né? Limpar o nariz, ela se cortou nessa batida e tal. Quando você vai, né, acudindo ela, e você vai acordando, né, vai voltando, a última coisa que você vê é a imagem do Gabriel sorrindo, né, rindo, aliás. E você acorda com aquela dor de cabeça, né, o nariz tá sangrando, e aquela coisa, você se mexeu, bateu a cabeça, né? A tigela de barro tá quebrada na sua frente e tem um corte na testa, né? Corte até que razoavelmente fundo. Mas a Ellie tá ali meio que te ajudando naquele momento. Tá, tô ali. Certo. Você marca um harm aí. Sei lá, com um paninho, tentando. Você tá tentando curar. Eu falo assim pra Ellie, isso não foi tão fácil quanto costumava ser, e eu acho que é justamente por causa da influência dele. Vou pedir a opinião de vocês. Você acha que rola? O quê? Você vai dar... ela tá cuidando da Zoe. Sensualizada? Eu perguntei meio que no tom. Não, mas eu sabia quero, se era eu sua quero, intenção. Não, eu quero saber se vocês acham que cabe na cena. Se cabe, eu vou fazer. Jogar um charme? É. Tipo, pra jogar um charme. Acho que vai. Cara, adolescentes acho, ficam... Eu acho que pode ter. Você já tinha sinalizado várias vezes, né? Eu acho que vale, porque foi mais ou menos a mesma situação do Caim, inclusive. Então, beleza. Você caiu, bateu a cabeça, descurtou... A Ellie tem uma coisa por cuidar de pessoas feridas, né? Sim. Tá toda carinhosinha. E aí você tá... Você tá como, Ellie? Tá, ela pegou, sei lá, um paninho qualquer ali, se abaixou, tipo, repousou a cabeça da Zoe nas próprias pernas ali, tá, tipo, de maneira bem carinhosa, tentando limpar o ferimento dela e, tipo, alisando o rosto dela. Zoe, aconteceu tudo isso, né? Foi você tentou o ritual, então estão aquelas coisas confusas. E da Ellie, né, que geralmente é meio que fria, distante, ou tá sempre espetando você de alguma maneira, ela, de repente, ela mostra um gesto assim de bastante carinho, até razoavelmente sincero, até onde você consegue entender, cuidando de você. Como você se sente? Volta pra cabeça da Zoe algumas coisas que ela tinha deixado pra lá desde que começou toda essa confusão, que era tipo os sentimentos que ela tinha pela Christie, né? E Daí depois rolou um clima com, tipo, outras pessoas do sexo oposto. E aí agora, de novo, ela, tipo. Então, ao mesmo tempo que ela sentiu, né, tipo, ela gostou da atenção, também tem aquela coisa de confusão por trás. Beleza. Ah, eu Bom, rolei um 7 aí. você rolou um quê? Um turn summon on? É. Até eu pegar aqui, faz tempo que ninguém fez. Ninguém Ninguém joga um sensualiza. charme. Como é que é sensualizar? Mais um XP, viu? Caramba, É, tu vai já upar, tá Carmen. XP Caralho, hoje, hein? eu também consegui um XP hoje. Pessoal Ah, triste pela quanto você tirou? XP. Sete? Onde já se viu isso? Que RPG é esse, minha Nossa. gente? A galera fica miguelando o XP. Ô, Ai, fala, Zoe. não precisa dar XP nessa cena, não. Eu. Você pode escolher entre três, né? Você pode se entregar a ela, prometer algo que você pensa que ela quer, ou dar a ela uma string. Pensa com cuidado, viu? O que que eu sei que essa menina quer, gente? Ah, ela mostrou bastante interesse na magia. Na verdade, assim, não é uma coisa que você saiba que ela quer, é uma coisa que você Uhum. pensa que ela quer. É, eu acho que isso fica bastante claro. Ela tá bem empolgada com a magia, então. Tá. Poderia ser outra coisa. Você É, que sabe. é. Em nenhum momento deu a entender que a Ellie. A gente faz as brincadeiras informais fora, mas em game, nenhum momento deu a entender que a Ellie tinha algum tipo de interesse sobre a Zoe, né? Até onde eu me lembro. Me corrija se eu estiver errado. Não, não. É, realmente. Então, assim. Tinha sido mais uma rivalidade, agora que elas estão ficando mais Sim. próximas. Começou uma amizadinha aí, né? Entendi, beleza. A Zoe não tem essa autoestima suficiente para sair atacando as pessoas assim. Só que eu não sei como que eu vou oferecer para ela. O que você quer oferecer para ela? Você sabe o que oferecer? Eu acho, ó, assim, ó, vamos lá. Vamos A lá. Zoe acha que a Ellie tem que ficar com o Caim por causa da treta do Caim, entendeu? De Tá. que o Caim, eles têm aquela coisa, então, tipo, ela quer resolver a vida dos dois e tal. E eu acho que a Ellie quer, tipo, um amor, um namorado e tal, e aí eu quero empurrar os dois, eu quero empurrar ela. É, não, mas eu acho que nesse caso não sei se se aplica, porque Você acha que você encaixa? é tipo, a Zoe ficou assim, meio excitada, meio, sabe? Entendi, para empurrar uma outra pessoa, Não, é. mas poderia ser, às vezes. Lembra que a gente tá falando de sentimentos conflituosos. Então ela de Sim. repente viu isso, e E imediatamente ela talvez até uma pontadinha de culpa, pensando no Caim, na Ellie, ah, ela quer dar pô, uma tá desviada, estranho. quer É, e aí ela quer ah, dar uma soube só que essa chavada e tal. pessoa Entendi, entendi. não pode furar os olhos do amigo, entendeu? Principalmente a Zoe, que é uma pessoa que parece que tem esse jeito de lidar com sentimentos meio que enterrando isso, meio que. Seria uma boa, ela, tipo, não vou nem admitir pra si mesmo. Na hora que a ideia apareceu, ela, opa, cortou Tá, mas o que a eu vou raiz. falar pra essa menina? Eu vou Ah, falar o não quê? sei. Tamo aí na espera. Sem pressão nenhuma. Nunca. Sinta-se à vontade. Eu falo assim, Ellie, eu tô vendo um lado de você que eu não tinha visto até agora. Eu acho que você merece melhor do que você tem conseguido até agora. Ficou vago ou não? Achei Vocês que. acham? Você vai deixar aí ou você vai entrar em coisas mais Não, eu profundas? acho que eu vou parar por aí. Se vocês acharem que ficar muito vago, eu tento. Mas assim, eu a Ellie É que observa. faltou a parte do prometer algo, né? A Ellie nota algum constrangimento, claro, na. Pense assim, que isso aí teria o mesmo peso que você dar uma string para ela. E uma string é algo poderoso, né? Não deixa de ser um sucesso, né? Quais são Então. as opções? É dar string, prometer algo ou. Ou se entregar. Se entregar. Sim. Eu falo que se você confia em mim, eu vou te mostrar que eu sei quem é a pessoa certa para você. É uma promessa, é isso? Não. Ah, acho que tá entrando no tempo. Pode, a Ellie vai deixar morrer aí, vai puxar o assunto, esticar a conversa. De qualquer forma, a Ellie não sabe nada dessa história do Caim, encarnações passadas, não sabe. De encarnação sabe, porque ele falou um pouquinho. Ele falou que tem demônio no corpo, das almas gêmeas, a pessoa, etc. Isso ela não sabe, né? Não, ela sabe um pouco. É porque assim, na casa do Victor lá naquele dia. O pessoal tava conversando e daí ele começou a falar. Tanto é que, tipo, a Zoe catou e, tipo, não, agora eu também quero saber. Sentou do lado da Ellie, pra ele começar a explicar. Ele falou meio por cima. Foi naquele dia lá que tava todo mundo na casa do Victor lá na. Então eu acho que essa revelação, assim, mais profunda do que, ó, talvez seja você, fosse uma coisa interessante. Mesmo porque a Ellie está atrás de fragmentos de informação aí. Então acho que seria uma. A conversa entrar pra esse lado seria o. Seria algo que valeria a escolha, né? Teria um peso similar a uma string nisso. Então a Zoe vai sugerir que a Ellie talvez seja. Ou então, assim, falar sua mente. Pra Zoe, na cabeça dela, é isso, não é? Uhum. É tipo, ó, na minha cabeça é. É porque é você. Primeiro. Ó, começou assim. O Caim me contou tudo porque o demônio mandou ele se aproximar de mim. Daí, o Caim tinha dito pra Ellie que ele ia proteger ela, lá, lá. Depois que eles tiveram a Zoe e o Caim tiveram essa conversa, e considerando a situação que ele tinha falado que ia proteger a Ellie, ela já achava que era a Ellie. Aí ela foi resgatar o Caim no Além Vida, e aí o que que conseguiu convencer o Caim a voltar foi justamente a Ellie, entendeu? Uhum. Então, na cabeça da Zoe, não que seja, não vou me intrometer na história da Marina, né? Mas na cabeça da Zoe, faz sentido essa linha do tempo. Tá, beleza. Então vamos continuar. Acho que é legal pensar isso. Sim. E eu acho interessante que a Ellie saiba disso nesse momento. Então, tá, então sim, deixa eu continuar. Depois que ela fala. Você vai falar alguma coisa, Marina? Eu falo só um parênteses assim. Que o demônio logo no começo deu meio a entender de que seria a Ellie, assim, sabe? Uhum. Jogou essa, né? Se isso já é verdade ou não, né? Já é outra história. Mas pro Caim, ele tá comprando. Tá comprando pelo menos a minha parte essa história, assim. Não tá duvidando disso, assim. Ah, nossa, não é. Então, peraí. Já que vocês estão. Entrando nessa cena demorou, segura, a gente para um minuto aqui, depois a gente volta nessa cena. Vou pensando aí como é que vai desenvolver. Victor. Opa! Peraí, vou dar uma saidinha rapidinho. Aproveita, vai lá. Victor, você no seu quarto com as suas anotações e etc. Você tá lá com aquele jeito stylish do Tim Wolf, com exatamente. Fotos e cordas e vermelha pra casos que a pessoa morreu e etc. Uhum. Beleza. E você tá lá olhando suas anotações, abre a porta e tá o Ramírez. E ele olhando assim, ele olha pra você, olha em volta. Inclusive, isso aí tá aonde? Na própria mansão mesmo. Isso. Beleza. O Ramírez dá aquela olhada assim em volta e... andamos ocupado, jovem mestre? Sim, Ramírez. Muito a se fazer, tenho muita coisa, muito a fazer, caso queira localizar essa Bíblia. Na verdade, uma das perguntas que eu mais preciso responder, eu aponto assim no quadro, bato o dedo, é quem é este dito cavaleiro, embora eu tenha algumas ideias. Você vê que ele para assim, ele fala, eu estou adiantando as pesquisas nos arquivos da confraria, cruzando informações para ver se encontramos alguma coisa. Não, ainda não obtive nenhuma resposta, mas eu destaquei uma equipe de lacaios fiéis. Eles estão trabalhando nisso dia e noite. Excelente, Ramírez. Eu sempre posso contar com a sua competência. Aí você vê que ele para assim, né? Tudo para servir ao meu próximo mestre. O Ramírez, ele tem um misto de tentar se manter nas boas graças da sua mãe, então às vezes ele tá meio que scorning, né? Uhum. E ao mesmo tempo ele enxerga que o futuro da confraria é você, então ele dá umas... Ele tem que ficar ali, né? Ele tá tentando garantir o posto dele como conselheiro, né? Ele é um conselheiro muito próximo da sua mãe. Homem de confiança mesmo, ou vampiro de confiança. Eu entendo. A Ramires é brother já. Mas, então, Ramires, temos bastante trabalho a fazer. Verdade seja dita. Eu preciso sair da cidade um pouco. Eu vou até uma localidade próxima se investigar sobre uma mulher. O nome dela era. Qual era o nome dela, né? Esther Cohen. Esther Cohen. Parece que ela sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo aqui e sobre essas habilidades ligadas à matemática curiosas desse adversário. Então, se vierem me procurar, lembra de manter aquela coisa, sabe, de que eu estou morando no jardim ainda. Então, que você não sabe onde eu estou. É, você fala isso, ele dá uma torcida assim, isso é realmente necessário, meu senhor? Ramires, eu não sei quais são exatamente as habilidades desse adversário, mas o quanto menos ele achar que eu sou uma ameaça, melhor. Se ele imaginar que eu não tenho o apoio da confraria para fazer qualquer coisa que eu esteja fazendo, a chance de que ele me considere uma carta fora do baralho é muito mais forte, muito maior do que se ele achar que eu estou com todos os meus recursos à minha disposição. Aí você vê que ele balança a cabeça, né, concordando com você. Por consequência, como direi, certa enganação se faz necessária. Acredite, eu também não gosto de usar essas roupas plebeias e este. Ah, eu não. Ele olha para você. Posso pelo menos sugerir que o senhor lave as roupas? Dá aquela, abre aquele Cara... zoom assim, mostra a camisa, meu, o jeans meio sujo. Eu acho que talvez eu tenha exagerado, não é? Valeu, um pouco, meu senhor. Eu acabo levando algumas coisas muito a sério, talvez. Mas você está certo, Ramires. Eu vou levar esse tipo de conselho em consideração. Agora, de qualquer forma, eu acho que o nosso trabalho está bem encaminhado por aqui. Eu preciso dessas informações de lá. Mas se eu conseguir encontrar quem é este cavaleiro, acredito que muito já ficará caminho a ser resolvido. Pelo que eu pude perceber, o Gabriel não pode agir muito diretamente. Ele deve ter limitações, todos nós temos. E quanto mais cedo eu souber quais, mais cedo eu vou poder navegar em volta dele. Outra pergunta interessante, porém, é se ele tem a Bíblia ou não. Eu sei que ele precisa de uma cifra, mas eu não sei, e isso ele não tem. Mas eu não sei se tem a Bíblia ou não, que também acaba pode ser uma informação interessante de se descobrir. Enfim, de qualquer maneira, eu espero que as outras pessoas que estão envolvidas, nessa história acabem descobrindo algumas informações sobre isso. As outras pessoas, o senhor se refere ao garoto, à bruxa e àquela outra menina? Isso mesmo. Eles não sabem muita coisa, mas eles sabem o que eles precisam saber. E eu acredito que são ferramentas úteis para descobrir o que nós precisamos saber. É, você vê que ele dá uma balançada de olho, assim, meio que questionando a parte do úteis ou nem tanto, mas tudo bem. Na opinião do Ramires, depender deles ou o tempo que você passa com ele é perda de tempo, né? Justo. A menos que estivesse se alimentando dele. Mas tudo bem. Ah, tudo bem, eu entendo. Mas é isso, Ramires. Obrigado pela sua preocupação. Agora, se me der licença, eu vou finalmente usar um veículo de verdade e cuidar de outros afazeres. Beleza. Ah, então, enquanto você vai pro lugar, né? Ah, Caim. Eu. Você está sozinho, né? A visita do William deu o que pensar para você, né? E adicionou um grau de confusão à sua cabeça. Mais um pouco. Como se Como se ser eu não baleado precisasse. não fosse bastante. Como se eu não tivesse confuso o suficiente. Mas nesse momento você está sozinho. O que você está fazendo? Ou o que você. Eu. Você não tem confinado no hospital. Você está bem o suficiente para levantar, andar, etc, né? Ah, eu vou dar uma volta no corredor. Tenho feito isso nos últimos 2 dias, desde que eu consegui levantar da cama. Beleza, você levanta pra andar pelos corredores do hospital e, assim, o pessoal, as enfermeiras no começo até estranhavam, né, falavam, mas o Dr. Riley falou com elas, né, pra deixar, se o paciente se sente bem o suficiente pra andar, ele que ande. Então, deixou você circulando por aí, né, na medida do possível, nas áreas cabíveis. Uhum. E você vai andando pelos corredores do hospital, pelo hospital em si, e não pela primeira vez você passa perto de uma pequena capela que tem no hospital, né? E não pela primeira vez também você repara assim, o quanto a visão daquela capela, né, da cruz, etc., deixa você incomodado. Né? Você não consegue precisar quando, mas... essa proximidade a símbolos religiosos foi trazendo assim, uma certa aversão para você. Uhum. Algo que você nunca tinha tido até então. Uhum. Nesses dias que se passaram, o demônio também se manteve quieto. Como sempre, a presença dele está lá, né? Você sente o olhar dele sobre você, mas ele não proferiu nenhuma palavra, né? Você também não tentou contato com ele. E aí? Eu tento me aproximar um pouco dessa capela. Sim. Não, sinto. Diga. Você não tem nada que te impede fisicamente de se aproximar, mas é aquela coisa, cada passo que você dá em direção... Você vai se sentindo mal, você vai se sentindo um pouco oprimido. E você até se questiona, por que raios que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me aproximando até aqui, né? Uhum. E você chega até a porta, assim. Ah, eu coloco a cabeça assim, sabe, na porta e dou uma olhada dentro. Tá vazia, tá, as luzes acesas, vazia. Uhum. Tem alguma coisa de interessante, não? Não, nada. É uma capelinha simples, tem uns banquinhos de madeira. O único símbolo religioso que você vê é uma cruz, mesmo porque tem uma intenção de ser meio ecumênica, né? Então qualquer pessoa de qualquer religião poderia vir ali e rezar, etc. Mas mesmo assim, o que faz até você se questionar se de repente numa igreja maior ou numa catedral, como você se sentiria? Porque só esse lugar, com a presença de uma cruz, etc., já te deixa um pouco... Dá um nó nas suas tripas. Ficou meio intrigado no que tá acontecendo, mas como eu tô me sentindo mal, eu vou sair. Vou ficar só um pouquinho e vou voltar a dar uma volta no hospital. Beleza. Mais alguma coisa que você vá fazer, que você procura fazer? Deixa eu pensar. Você tem acesso ao seu celular, tudo. Uhum, convenientemente a Zoe levou pra você, né? Sim. O seu celular. E fora o sangue que caiu e deu um pouquinho de trabalho pra limpar, o resto tá tranquilo. Uhum. Atacou pela janela. A incrível habilidade desse personagem de jogar celulares pela janela. Muito impressionante mesmo. Eu sento num dos banquinhos aí do corredor do hospital e vou mandar mensagem pro pessoal. Vai mandar no grupo? Vou mandar no grupo. Ah, ele voltou pro grupo? Não, né? Acho que não, né? Acho que não, por enquanto não. Não, né? Tem que ter outro grupo, né? O grupo que só tá Ellie, Caim e Zoe. Ah, ele fez isso? Você abriu um outro grupo? Não, cara. Sim, fez. Então, tudo é bem. É a cara da Ellie. Existe o grupo Angel Monsters, né? E existe o outro grupo, sei lá o nome, que é ele. Tem o time Victor e o time Ellie. Meu Deus. Meu Deus. Que arrogância dessa Ellie. Quem é você pra falar alguma coisa, né? vou achar o teste do BuzzFeed aqui pra você descobrir quem você é na fila do pão. Meu Deus. Eu... E aí? Perguntar... Eu vou mandar nos dois grupos, assim, se descobrir alguma coisa. Qualquer coisa. Se descobriu alguma coisa, qualquer coisa. Que eu acho que eles provavelmente não contaram muita coisa pra mim, esses dias que eu tava internado. Essa mensagem chega em, assim... Que ela vai chegar após a conversa que... Ah, beleza. Após a conversa, não. Após essa conversa que vocês estão tendo agora, né? Mas antes de vocês falarem com o irmão da Zoe. Temporalmente, o Victor tá no carro de direção. É, irmão da Ellie, perdão. E o Victor tá indo de carro pro local. Alguém responde alguma coisa pro Caim ou o Caim vai ficar no vácuo? Responde. Se alguém. Mas é depois da conversa do. Depois do desenrolar lá, porque é que depende, né? Do que a. Então, já que a gente tá esperando pra saber se vai ter alguma resposta, a gente volta pra lá. E aí, vocês duas? Ótimo, resposta corte. Nenhuma, caralho. Não, a Zoe ficou com aquele papinho. Mas ainda mandou essa e aí, Ellie? Que ainda vai... segurando, tipo, a cabeça dela no colo e tal. Ela se aproxima um pouco, assim, com o olho bem arregalado. Mas o que você quer dizer com isso, Zoe? Enquanto eu tava trazendo o Caim de volta, eu descobri algumas informações novas. Talvez não tão novas, mas complementares. A Zoe vai levantando, assim, tá? Esse momento colo, ela tá ficando constrangida já. Porque ela não sabe lidar com essa situação. Tá meio, tipo, Ó, quarto bom, né? E aí? Ó, quarto Lady Bonner. Tá, a Ellie tá apreensiva ali pelo que a Zoe tá falando. Então, você descobriu? Eu não tenho certeza de nada, mas talvez o que aconteceu com o Victor tenha acontecido por um motivo, que você não deveria estar com ele. Zoe, não tô te entendendo. Você pode ser mais clara? Eu gostaria de ser mais clara, mas eu tenho medo de que se eu for mais clara eu vou estar estragando tudo. Ela fica em silêncio um pouco e pensa, né? Você deixa pra lá ou continua? Ah, eu acho que você deveria arriscar. Você lembra do que o Caim te contou? O Caim me contou muitas coisas. Lá na casa do Victor? Sobre ele, a natureza dele. Ele ter um pacto com um demônio? Mas por que ele fez esse pacto? Acho que por causa da noiva dele em outra vida. Ou coisa assim. Eu acho que você é a reencarnação dessa noiva dele. Tá, fica em silêncio, assim. Gente, vocês descobriram alguma coisa? Gêmeas. Daí chega a mensagem. Aí ele dá aquela disfarçada, falando, você tá falando besteira, Zoe. E ele se levanta. Deixa isso aí por aí. É, meio querendo desconversar, assim. Mas ela ficou bem impressionada, assim. Beleza. É nesse momento que chega a mensagem. Tá. Pega o celular e... Fico olhando pra mensagem, assim, e eu olho pra Zoe, né? Que ela também deve ter recebido. Uhum. Eu falo assim, o que que a gente pode dizer pra ele que vai ser o suficiente pra ele não achar que a gente tá escondendo nada dele, mas também não vai fazer que ele queira sair do hospital e se juntar a gente em coisas perigosas. A gente pode falar que o Victor foi embora. O Victor? Hã? Foi embora pra onde? Qualquer coisa pra ele parar de mandar mensagem pra gente. Porque você vai falar o quê? Eu falar, sei lá, nada. Eu vou falar que a gente ainda tá investigando a avó da Catherine, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Tá bom. Aí eu escrevo isso e mando pro Caim. Vamos lá falar com meu irmão. Aí ele tá inquieta. Beleza. A Zoe vai dar uma, né? conferida pra mãe dela não se assustar com a cara toda sangrando. Mesmo que a Ellie tenha dado um jeito, né? Dá um jogo, jogar o cabelo aí em cima pra dar uma disfarçadinha, é, beleza. Né? Tá bom. É, vocês duas. Vocês combinaram de se encontrar onde? Em casa mesmo? Em algum lugar público? O quê? Tem eu e a Ellie? Eu acho que... Como, né? O irmão, acho que era na casa dela. Em casa mesmo. Bom, Neita tá em casa, inquieto, na sala, esperando vocês. A Zoe não sabe as baboseiras que é a Ellie, né? Só pra lembrar. A Ellie falou. Então, eu pego um livro, um caderno pra disfarçar. Qual sabe? Que foi a desculpa inicial? Que a gente... precisava de ajuda dele pra fazer um trabalho. Ah, é. Eu levo os livros, uns cadernos pra dar uma atenção. Ah, ele tá no who cares pro trabalho, né? Tá preocupado com outras coisas. E aí você entra, você vê que ele olha assim pra você, ele já começa assim, não, ele acho que a gente precisa conversar e tal. Aí ele vê que tá só e ele, ah, oi. É... E Zoe, você nota que, o cara tá um pouco, né, sem saber. Ele olha pra você e fica meio sem saber o que falar. É, Nate, a gente veio fazer o trabalho, né? Trabalho aqui com a minha amiga Zoe, é nossa vizinha. Dá tipo aquelas piscadas pra ele, sabe? Ele, ah, trabalho. O que, claro. que é a Zoe tá vendo da ela tá não esconde cara da descarada, não. Não esconde meio descarada. É, você não tá sabendo o que tá acontecendo, mas você tem um... Mas eu tô com uma cara climinha. De interrogação. Assim, é, né? Tem um climinha aí. What the fuck is going on? Tá, eu sento, tipo, do lado dele, mas deixando aquele espaço proposital. O único espaço do sofá pra... Aí você vê que ele em volta, não tem mais nenhuma poltrona, mais porra nenhuma. Convenientemente, não. Não. Óbvio. E... A Zoe tá muito embaraçada, muito, muito. Ah, não mais que o Neita. Ela vai e senta e, tipo, mano, ela, tipo, tenta sentar na beirada, assim, no sofá, não fica, sabe, encostando muito. E ele dá aquela olhada, ele tá é... Tá roxa, coitada. Matemática, né? É. Você viu? Eu falo assim, desculpa a gente te incomodar, a Ellie disse que você tava livre. Livre? Pra ajudar a gente a fazer o trabalho. Você vê que ele entende esse livre de uma maneira diferente. Ele, eu tô livre, mas não é bem livre, quer dizer, eu tenho... Você tem um compromisso? Tá muito complicado. Ah, agora não. Ah, tá, então não vai te incomodar se você der uma ajuda com essa pesquisa que a gente tá fazendo? Ele, não, grato em ajudar. Aí eu viro pra ele, você não tem uma mesa, assim, que a gente pode sentar pra poder espalhar os livros e tal, com, tipo, três cadeiras separadas? No quarto do Nathan tem uma bancada bem grande, a gente pode ir lá. Ficou olhando a reação dos dois, sabe? Eu não sabia nem o que responder. Ele olha pra você, né? Ele fala: ah, claro, inclusive, a gente pode ir lá, né? Ellie, vem comigo, me ajuda a arrumar as coisas. Deixa a sua amiga aqui um minutinho. Tá bom. Aí ele dá aquela regalada de olho, sabe? Tipo... Não, eu vou e saio dando uma piscada para a Zoe. A Zoe tá captando a mensagem da situação, mas ela tá, tipo, morta de vergonha. Aí você vê que ele já vai entrando assim, ele, irmã, eu disse que eu não tenho tempo pra essas coisas. Mas tempo pra quê? Só é pra falar... Aí você vê que ele vai assim, encosta a porta, né, meio que dá uma... Vira o trinco, que é estranho você ver ele fazendo. E ele fala, e além disso, sobre o que você disse... O quê? Sobre Oxford. Não tem nada. Vamos estudar, depois a gente conversa sobre isso. Aí você vê que você vai meio que dar esse vamos estudar, a gente conversa sobre isso, né? Indo em direção assim à porta. Ele põe a mão, sabe, no batente da porta, fechando assim. E ele olha pra você sério, né? E ele fala, não, Ellie, nós vamos conversar disso agora. É, sendo na cama. O que, que você quer saber? A Zoe mandou uma mensagem no WhatsApp, puta, assim, o que você disse pra ele? No meio dessa conversa. Ela pode ter mandado isso pro grupo? Não! Sem querer, louca! Ela mandou. Ah, não, isso tá louca! Não, não, não, não. Só se for sem querer, eu pego o celular e olho assim, meio que tipo, ignorando ele bravinho, e falo, nossa, ela tá tão ansiosa. Tá, tudo bem. Deixa sua amiga lá, depois eu vejo com ela. Eu quero saber o que você sabe. Tem alguma coisa pra mim saber? Tô tentando ser evasivo, porque eu não quero dar carta. Olha, não tem especificado no livro que precisa eu quem vai fazer as perguntas. Só fala que se a pessoa, quando ela for mentir, ela vai ouvir um barulho. Então, tipo, poderia... teoricamente certo. Já tá. Não, mas a Zoe informou isso pra ele. Não, ela informou não. Que se ele mentisse, poderia ter efeitos ruins, ah, né? Então ela, mas... ela, assim, tipo, na cabeça dela, ela tá achando que só a Zoe que pode conversar, entendeu? Não, então. Não, tudo bem, mas você vai. Ele vai ter tá. Uma reação física, entendeu? Ah, sim. Quando ele sentir. Beleza. Você vê que ele para, assim, ele olha pra você, ele fala: até onde você chegou? O que, que você fez? Você ligou pra Oxford? Ah, já que você deu um chute tão bom, sim, liguei pra lá. Aí ele vira pra você e fala assim, deixa eu adivinhar. Que é tipo você uma trilha muito óbvia, tá ligado? Pro cara ter ficado, mas tudo bem. Ele fala assim, deixa eu adivinhar, você se fez passar pela mãe, e aí começou a falar e jogou a história que você tava preocupada com o seu filho. Eu comecei a ficar balançando a cabeça, aí, tipo, é. É, tipo, assim, não é a primeira vez que você tenta uma dessas com seu irmão, e seu irmão mancha. E aí ele fala, Ellie, nós não estamos mais... Tá bom, eu não quero saber das suas desculpas, a gente deixa isso daí pra lá, vamos, a menina tá te esperando, você não vai ter nem que beijar, deixa ela só se iludir aqui, ela quer ficar perto de você. Você vê que ele pega assim na sua mão e ele fala, Hélio, eu tô falando sério, tá, eu não posso te dizer muito bem o que tava acontecendo. Mas eu posso dizer que eu tinha os meus motivos e que eles eram muito bons e que eu precisava desse tempo para mim, tá? Eu estava estudando, sim, eu só não estava muito bem estudando em Oxford. Tá, já que você tá aí querendo abrir o coração, você estava estudando aonde? Você vê que ele... Ah, eu não posso te contar onde eu estava. Mas eu preciso que você confie em mim. Eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava... estudando coisas. Então, vamos fazer assim. Depois a gente conversa com calma. Eu prometo não contar pra mãe por hora. Tá bom? Tá. Chama sua amiga aí, vai. Tá. É, só abre a porta ali e dá um grito na Zoe. Aí, Zoe. A Zoe vai com, tipo... Por que a Ellie foi fazer uma parada dessa? O plano era tão simples. Mas ela vai até o quarto. Tá, fica esperando com a porta aberta. Quando a Zoe passa, dou tipo um tapinha na bunda dela, sabe? Vai lá. Ele olha pra você. Eu seguro a mão da Ellie e ela não vai sair desse quarto nem saber. Não, não vai. Calma, ela só tá dando incentivada. Ele olha assim pra vocês, né? Então, que eu posso ajudar? O que ele pode ajudar a Zoe? Eu falo, a gente tem que escrever... É que a gente tá estudando uma autora. Isso, é essa pessoa. Que é a autora? Como que é o nome da autora, Zoe? Eu lembro... Ih, como que é? Esther. Esther Cohen. Isso. Inclusive o Nathan já tinha falado pra você, ah, esse livro é muito bom e tá? Tal. Uhum. Daí eu pego o livro dela... E fala assim, esse daqui foi o livro mais recomendado dela que a gente encontrou. Aí você vê que ele olha, eu tinha dito desse livro. É realmente um livro muito bom. Mas o que vocês precisam saber? A gente tá fazendo, tipo, uma biografia, mas a gente precisa de mais informações, assim, não só dos trabalhos. A gente quer falar da vida dela. É uma exigência da escola. O que você pode nos dizer? Aí você vê que ele senta assim e fala, bom, Esther Cohen, até onde eu sei, era uma autora, ela viveu a maior parte da vida aqui. Ela estudou matemática em Harvard. É, peraí, enquanto isso eu mando tipo, uma mensagem pra Zoe, assim, tipo, como esse negócio funciona. meio disfarçado, assim, meio que tipo, ah, tô só olhando aqui. Ele falando e o pessoal do Titã. É, tipo, coisa de jovem. É, eu falo assim, pergunta pra ele diretamente de um jeito que ele não possa mentir. Tá. Aí ele fala assim, ah, ela foi e... Ela escreveu livros, trabalhou até como professora na escola que vocês estudam. Eu falo assim, falando em professores, a gente tem um professor novo na escola, por um acaso você conhece? Ele chama Gabriel. Aí você... Sim, eu tinha dito até, foi o seu professor particular, não é, Ellie? Até rouco ele tá ficando. A gente tá muito mal de interrogação. Fala, era seu professor particular, não era, Ellie? É, mas você ele é já conhecia ele é antes, bom. Né? É, só de fama. Só de fama? Você... É, aí você fala, ele fala isso assim, só de fama, e aí ele dá uma virada. Nossa, escutaram esse barulho? Aí eu olho pra Zoe. A Zoe fala, não pensei muito bem nisso, né? O que a gente faz agora? Quando a gente souber que ele tá mentindo. O Caio manda uma mensagem. Enquanto vocês estão planejando melhor a sua interrogação, tá. Victor. Diga. Você está no na casa psiquiatra. Muito bem. Então eu desço do meu carro, finalmente um carro bom, né? Alguma coisa... Não o seu melhor carro, mas um carro bom. Exato, não é o meu... Melhor carro, mas um bom carro, né? Sabe? Com terno, bem arrumado, uma maleta, aquele visual, sei lá, jovem advogado ou médico, alguma coisa assim, e vou até a recepção. Beleza, você chega lá, né? Tá a recepcionista olhando pra você e... Boa tarde, senhor. Boa tarde, eu vim ver Esther Cohen. Aí você vê que ela olha pra você, o senhor é familiar? Eu sou o advogado dela. Na verdade, é da família. Advogado da família? Ah, mas ninguém nos disse nada. O senhor tem algum documento, uma procuração, alguma coisa? Claro, eu abaixo os meus óculos e vou usar minha hipnose nela. Role. Que não vai funcionar. Ah, não, precisa rolar sim. Eu já ia falar, não precisa rolar. Já é evidente. Mas ó, eu vou usar meu mais um pro meu Hunger for Power, hein? Beleza. Nossa. Temos 7, 9, 10. Ah, conseguiu, tranquilo. Com 10 a pessoa simplesmente faz o que você quer, né? Ela faz o que eu quero e eu escolho, na verdade eu escolho 2 da lista, né? Ela faz o que eu quero e... Ou escolho 1 da lista, eu não me lembro exatamente. Enfim, ela vai fazer o que eu quero e não vai dar, tipo, não vai pegar nada. Mas basicamente esse é o efeito. Pra fazer o que você quer e ponto. Exato. E eu falo pra ela, está tudo certo, eu... Não, ela faz o que você quer e não tem nem ideia de alguma coisa ruim. Isso, 7 isso. Ou 9 que dá as outras coisas. Isso. Está tudo bem, eu estou autorizado a entrar, você viu e checou toda a documentação e não há problema nenhum. Você vai me dar um desses... crachás de visitantes, não vai ver qualquer registro de que eu estive aqui, e se perguntarem de mim depois que eu sair desse prédio, você não vai lembrar que eu estive aqui. Tudo bem? Muito obrigado, viu, Anjo? Pego o negócio cara de visitante. Sai. Uhum. Sim, né? Em que aí, quarto bom... que está? Em que, onde eu posso encontrá-la mesmo? Qual é o quarto? Ah, você vê que ela dá uma chacoalhada, né? Só como... Sim, doutor Von Kaeffer, aí ela indica pra você, ela tá na nossa ala de isolamento. Uhum. Aí ela indica mais ou menos a direção, é só o senhor se identificar na porta e o nosso enfermeiro vai encaminhar o senhor. Tudo bem, eu vou até lá. Bom, você chega no local, né, você vê que tem um guichê com o pessoal lá, né, uns computadores e tal, tem uns enfermeiros ali matando um tempo e depois tem uma porta, né, um gradil com um cadeado grande, né, que separa da outra ala. Uhum. Você vê que depois pra frente disso tem um corredor. Tudo bem. Você chega lá, se identifica, né, tem um enfermeiro que olha pra você e fala, qual é o paciente? Me esqueci o nome dela de novo. Esther Cohen. Aí ele olha assim, ele olha meio, o senhor tem certeza que esse é o nome do paciente? Eu tenho, porque... Porque ela não costuma receber visitas. Eu sei disso. Nunca. Muito bem. Aí você vê que... Qual é o seu nome mesmo? Joe, ele vai levantando assim, segurando um molho de chaves, né, Joe? Muito bem, Joe. Eu entendo a situação, mas a minha visita é um pouco sui generis. Aí ele, tudo bem, mas eu não sei quanto que informaram sobre o senhor ou o estado de saúde dela. Apenas o básico, você pode me dizer um pouco mais, se você for gentil? Aí você vê que ele vai caminhando em direção à porta, bom, se o senhor vai visitá-la, né, aí ele vai abrindo e vai guiando você, né? Aham. Uhum. E ele, Esther Cohen, ela não fala nada, não se comunica desde que foi trazida para cá. Mas o problema, você sabe se o problema é psicológico ou se ela é fisicamente incapaz de falar? Ah, os médicos que examinaram não falaram que não tem nada de errado com ela. Entendi. Mas parece que ela passou por alguma coisa, um grande trauma. A gente não sabe. Ela às vezes tem uns rompantes e... O que acontece? Sei lá. Ah, faz tempo que não acontece, mas ela fica bem agressiva e ela grita sobre uma bíblia e fala sobre Deus e anjos, esses delírios religiosos. Gente, maluca. Ela era freira, o senhor sabe, né? Sabia, claro. Imagina, inclusive, se eu não me engano, ela era da igreja de Angels Lake, né? Que ele fica no meio do lago, não era alguma coisa assim? É, a igreja de St. Icarus, ela tava lá, né? Pegou fogo ano passado, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, a igreja de St. Icarus. Curio engraçado, eu não me lembrava desse nome, eu nunca me parei pra perguntar qual era o nome da igreja, que curioso. Mas... É verdade, eu fiquei sabendo. Então é isso, ela não fala nada, tem acessos de loucura falando sobre... Isso, na hora do almoço a gente vai alimentar ela, depois a gente passa pra limpar, dar banho no leito, etc. Entendi. Quando ela foi trazida pra cá, nós deixávamos ela presa, né, contida. Ela usava qualquer coisa à mão para rabiscar as paredes. É mesmo? Ela ficava escrevendo números pelas paredes, pelo chão, era uma loucura. Quando a gente conseguiu tirar todo o acesso dela, ela começou a usar as unhas para se arranhar. E parece que ela estava tentando escrever os mesmos números, sabe, no próprio corpo. Uhum. Ele, olha, não era uma coisa bonita de se ver. Eu imagino que não. Mas assim... Depois de um tempo aqui, sobre o efeito das medicações, ela melhorou bastante. Hoje em dia, nós deixamos ela sem contenção no leito, ela não tá problema há um bom tempo. Mas eu não sei o quanto o senhor vai conseguir se comunicar com ela, não. Ah, eu tenho algumas técnicas para falar com pessoas, não se preocupe. Aí ele abre, né, chega na porta, ele abre assim, bom, eu vou deixar vocês, mas eu estarei aqui pelo corredor. Se o senhor precisar de alguma coisa, fique perto da porta, né? Tudo bem. Ela não costuma estar violenta, mas os procedimentos são os mesmos. Então se mantenha perto da porta, né? Não deixe ela se interpor entre a porta e você. E qualquer coisa, grite. Nós vamos estar aqui, nós viemos ajudar. Ah, pode ficar tranquilo. Tenho certeza que a minha segurança estará está sendo bem cuidada nas suas competentes mãos. Aí, bom. Aí. Bom, beleza. Abre a porta, você entra e você vê a figura da Esther Cohen. Ela tá deitada na cama, ela tá com os olhos abertos, né? Não está dormindo, você vê isso. Uhum. Mas ela tá com aquele olhar perdido, né? Vira e mexe, ela dá uma piscada, assim, de x tempo, mas aquela boca entreaberta, com a baba escorrendo. E você percebe que ela tem, nos pedaços de pele que ela tem exposto, né, um pedaço, um pouco do braço, o rosto, você percebe que ela tem cicatrizes que rudemente lembram números. Uhum. Eu sento, cortei algum lugar para sentar, alguma coisa assim? Tem uma cadeira. Então eu me sento. Esther, bom dia. Eu queria falar algumas coisas com você, mas primeiro nós vamos começar aqui com um bate-bola, jogo rápido, né? Vou falar algumas palavras, eu quero ver se você consegue demonstrar alguma reação, algumas coisas que talvez façam sentido pra você, não é? Vamos começar com Gabriel, eu observo ela, se não me diz alguma coisa? Aí você vê que ela tá parada, né, olhando pra uhum. nada. E Gabriel... No contexto de uma bíblia que necessita de uma cifra, talvez. Mas não é nada. Vai dar nada, ela tá olhando assim, perdida. Eu abro a minha maleta, né, coloco o livro dela em cima da... Eu pego o livro dela. O seu livro é muito interessante. É, tem várias coisas nele que me trouxeram até aqui. O fato é que nós temos um problema e precisamos da sua ajuda. Mais importante do que isso, a sua neta tem um problema e precisa de ajuda. Ela, se ela continuar do jeito que está, não vai demorar muito até que ela se torne você. Ainda sem reações? É, você fala isso e você escuta, você pensa, né, ouvir, um barulhinho assim, curto, rápido, né? Você quase se pergunta se você realmente ouviu aquilo, de algo arranhando uma superfície metálica. Eu me aproximo, né? Você dá aquela olhadinha assim pra baixo, você vê que a mão dela tá pendendo da cama, né? Uhum. A armação da cama é de metal, e o indicador dela tá, tipo, com a unha, né? Aquela unha já cortada curta, uhum. Mas mesmo assim, né? Ela tá com, deu tipo, uma arranhadinha no... Não, o negócio parece, parece ter produzido alguma reação com ela. Ah, ok. Então, continuo. O fato é que Gabriel está em... Sabe, o anjo Gabriel está em Angels... Tipo assim, o anjo Gabriel. Está em Angels Lake e ele está tentando se utilizar da sua neta para descobrir qual é a cifra. Eu não tenho certeza se ele tem a Bíblia ou não, mas eu preciso da sua ajuda para saber o que exatamente você sabe e como. E principalmente, se você tem alguma ideia de como nós podemos impedir que ele faça mais mal a tanta gente. E você... Você claramente consegue me ouvir. O quanto você vai conseguir me ajudar? De repente, se eu te desse uma caneta, você consegue escrever? Eu coloco um lápis na mão dela e um papel próximo. Você coloca e a mão dela tava... A mão dela... Primeiro você tem que fazer ela meio que a pinça pra ela segurar. E ela parece que vai deixar a caneta cair e ela dá uma firmada um pouco maior, assim. Aquelas mãos que não parecem estar acostumadas a fazer isso há um bom tempo, né? Uhum. E ela fica meio que tremendo essa mão. Eu coloco um papel próximo. Vamos lá, eu sei que você quer me ajudar. Agora eu vou tentar rolar um manipular um NPC. Nesse sentido, né? De ela... Olá. De, tipo, né? Sim, sim, beleza, pode rolar. Temos 12. Putz. E aí eu coloco o papel. O motivo que você deu foi ajudar a neta dela. Ajudar a neta dela, exato. Beleza. E você põe na mão, né? É, exato. E ela começa. Me dê alguma coisa útil, Catherine. Que me dê alguma coisa útil, Esther. E aí ela começa, você coloca um papel, né, junto, uhum. E você vê que ela vai rabiscando, né, com aquele olhar perdido, colocando números, né, e letras. Em determinado momento, assim, ela vai escrevendo, né, uhum. E ela para, assim, né, um momento, assim, ela tá escrevendo e para o rascunho. Mantém ainda o papel, né? Mas ela para de escrever ali. Eu tento ler, fazer algum sentido do que ela escreveu. E aí você dá aquela olhada pro que ela deixou escrito, né? Uhum. E nela você vê falando entre as coisas, entre os pedaços que tem, né? E aí, tipo assim, tá escrito Gabriel, uhum. Né? E aí, tipo, um símbolo meio de vazio, saca? Né? De conjunto vazio, assim, aquele zero cortado. Uhum. E a Bíblia, escrito Bíblia. Né? Gabriel não tem a Bíblia. Excelente. Você sabe onde a Bíblia está? Ela vai e desenha uma cruz. Uma cruz. A igreja... Ela tá aqui há muito tempo já, né? Tá aqui há um bom tempo. Ela não deve saber que a igreja pegou fogo. Ela definitivamente não sabe que a igreja pegou fogo. Exato. Eu falo pra ela, a igreja na qual você servia sofreu um acidente, ela pegou fogo. Eu tenho certeza que foi a intenção do Gabriel. Desde então, nós não sabemos do paradeiro da Bíblia. Se você tem ideia de se havia um plano reserva, algum lugar do tipo, nossa, se acontecer alguma coisa com a igreja, escondemos a Bíblia num lugar secreto, alguma coisa, qualquer coisa. Ela deixa, sabe, tá parado, não tá escrito nada, assim. Tá só segurando a caneta. Tá certo, Esther. Eu acho que... Poxa, não tem mais nada que ela possa me... Que mais eu... mensagem pro Victor. O que mais eu... Eu mando uma mensagem no grupo. Tipo assim, o que mais eu preciso saber? Exato. Eu falo, gente, se vocês fossem fazer uma pergunta pra Esther Cohen, o que vocês perguntariam pra ela? Hipoteticamente falando, assim. Bom, enquanto você tá aí esperando... O Caim recebeu essa mensagem no hospital, né? Sim. E aí? Deixa eu voltar pra passar pro Caim. Tá, eu olho assim, eu... Faço pergunta pro demônio. Convenientemente, né? Posso... Deixa eu ver. Quer que eu role? Não, não. Você só pergunta pro demônio, né? Aham. Uhum. E o demônio responde pra você, né? Que a Bíblia anda com pessoas com fé. Eu mando, tipo, essa mensagem entre aspas. Ok, isso me dá uma boa ideia. Citação. Eu posso continuar sendo? Peraí, enquanto segura aí que eu vou voltar pro outro núcleo. Okay. E aí, duas? No interrogatório. Vamos lá. Vamos, eu vou lá tentar comer mais uma vez pelas beiradas. Pode já. Boba, pode mandar ver. Ele tá lá, não, é, isso aqui lá, dando um shit talk aí. Eu falei, a gente conversou da outra vez sobre o que você tinha estudado, mas eu não lembro direito. O que você estudou mesmo esses últimos 2 anos? Aí você vê que ele olha assim pra você, ele aí no meio do matemática ele dá uma... Nossa! Gente, vocês não estão ouvindo isso mesmo? Você estudou mesmo matemática lá? Nossa, mas... Nossa, um barulho agora. Tá me dando uma dor de cabeça. Ele é, eu estudei matemática... Dá aquela passada de novo, né? A Zoe vai decidir largar, tipo, tentar disfarçar e vamos meter as caras. Fala assim, qual que é a sua ligação com o Gabriel? Eu já, tipo, arregalo o olho pra ela. Aí você vê que ele arregala o olho, né, olhando pra você, olhando pra ele. Ele se levanta assim, sabe, dá um passo, né, pra trás e... Aí eu, tipo... Faço o sinal de cabeça pra ele, pra ela fechar a porta e, tipo, ficar na frente da porta. Tá. Pra... Pelo menos dá um pouquinho de trabalho pra ele sair. Não, tá, que eu vou e, paro, tipo, pra ele, mas... encosto na porta e falo, Nathan, você é o mascarado? Você vê que ele olha pra você de volta, né? E olha pra Zoe... E ele fala, né, num tom mais sério, né, mais sério do que você costuma ver o seu irmão, né. E ele fala, eu tenho uma missão aqui. Isso é um sim? Olha de novo pra Zoe. E ele fala, não. Olha, só testando. Sim. Já manjou, né? Aí ele chega andando pra você, né? Zoe. Ele chega andando pra você, né? E ele chega assim, sabe, rosto a rosto com você. Ele é um bom palmo mais alto que você. Uhum. E ele olha assim no fundo do seu olho e fala, disfarça. Eu falo assim, ainda não. Ele vem com a mão na sua garganta, sabe? Uhum. Dá um grito assim, sabe? Tudo aquele... assim, segurando, né? E apertando. Ele pega a sua garganta, aperta, caminha com você até a parede. Eu vou, bate na parede, eu né? Eu vou correr pra tentar Bruxa, acudir. Disfarça! Eu consigo falar ou não? Você consegue, né? Ele tá apertando ali, mas tá deixando eu suficiente vou falar pra pra ele falar. Assim, você eu... chega nele, você vê que o você não reparou isso, mas você nunca tinha reparado no seu irmão de corpo franzino, etc. Mas você mexe no braço dele, Ellie, né? Tenta se apoiar, tenta tirar, o cara não se mexe um milímetro. Seu irmão parece muito mais forte do que ele aparenta, né? Tá, a gente sabe subir nas costas pra tirar ele. A Zoe tá impassível, ela olha bem fundo nos olhos dele e fala assim, eu vi um dos meus colegas de sala cortar a própria garganta e sangrar até morrer. E eu sei que foi por causa do que o Gabriel fez com ele. O Gabriel usa as pessoas pra conseguir o que ele quer. O que te faz pensar que ele não vai se desfazer da sua irmã assim que ele conseguir o que ele quer? Beleza. Não sei se era isso, mas tá perto disso. Olha um shut someone down com ele. Tá. Só porque eu ia perguntar pra ele se ele achava foi bonito. Olha só. Você escolhe um. Shut dar uma condição pra ele, ou ele perde uma string com você. Se ele não tem strings com ele, você ganha uma string. Se ele não tiver strings com você, você ganha uma string com ele. Ele não tem nenhuma string comigo. Qual que era a não, primeira opção? A primeira é você dar uma condição pra ele. Não, eu quero a string. Você ganha a string, né? Você vê que ele vacila, né? Não, não tá pegando e ele solta, assim, o seu pescoço. Pô, é bom você já... Você dá aquela, tipo... Certo. Inspirada, né? Deixa eu colocar aqui, que eu tenho um de arma e uma string com... Tá, fico, tipo... Agora que ele soltou, vou me interpor entre os dois e começar a gritar pra ele ir embora. Não! O que você vai fazer? O cara tentou te matar, você vai o quê? Foda-se, eu tô all in agora. Fala assim, não, Ellie. Fala assim, você tem certeza que você não quer nos dizer a verdade agora? Você vê que ele olha pra você, ele olha pra ela e fala, irmã, tudo que eu fiz foi para tentar proteger as pessoas, proteger você. Eu vou interromper ele, eu falo assim, entre todo mundo que foi atacado durante aquela noite de zumbis, e entre meu professor de matemática, entre meu amigo Rob da sala, meu amigo, né? Você vê que ele vira para você, né? Que tá, mas nada disso foi culpa minha! Não foi culpa sua, mas... Tipo, você vê que ele olha assim, ele fala, vocês não entendem, não entendem até onde isso vai, isso é muito maior do que a gente. Aí você vê que ele olha pra você, ele aponta o dedo pra você, só, e você, eu o quê? Ele fala, olha, vocês correm perigo, eu não quero que mais ninguém morra, eu sei que você deve ter alguma ideia formada, ou deve pensar que entende as coisas, mas confie em mim, vocês não sabem de nada ainda. A gente está te dando uma oportunidade de nos explicar. Assim, nós somos the good guys. Nós somos os caras bons nisso. Entendeu? Nós precisamos. Ele precisa. Você vê que ele para assim, tentando. Ele quer contar algo, mas não quer falar demais, né? Ele para, ele. Eu acho que é errado. Eu não queria que aquelas pessoas morressem aquele dia. Mas são sacrifícios que são necessários para um mundo melhor. Eu falo, Nathan, eu nunca ouvi falar de um mundo melhor que começa a partir de homicídios. A Zoe tá tentando aplacar o cara agora. Tipo assim, tá uma conversa mais suave, não tão agressiva. Você vê que ele olha e fala assim, eu não vou ferir ninguém. Não é com você que eu tô preocupada. Aí vocês não têm que se preocupar com ele, ele não... Tudo que ele quer é por um bom motivo. E se vier do entendimento dele que alguma pessoa tem que morrer, então nós temos que ter fé no bem maior. Eu vou falar. Você me desculpe, mas eu não vou ter fé em alguém que mata, muito menos tenta matar meus amigos. Aí você vê que você tá fala internado isso. Por causa dele. Você vê que você fala isso, ele coloca a mão no seu ombro, olha a fundo, se você não tem a fé, se não tem fé. Então pelo menos tenha medo e vá embora. E nada de ruim vai lhe acontecer. Eu já tentei falar com ele para que nada acontecesse com você, nem com outro menino. Eu tentei convencê-lo que matá-lo não era a melhor saída. Até onde eu vejo, vocês são inocentes no meio disso tudo. Você vê que ele para assim, se tem talvez uma pessoa que devesse morrer, é aquele outro. Aí ele olha para você, né? Mas aquele, por algum motivo, o meu senhor não me deixa matar. Eu viro e falo assim, Nathan, eu espero que a sua fé seja forte o suficiente para se alguma coisa acontecer com a sua irmã, ela ainda resista. Eu posso te dizer que eu tenho feito mais para defender a sua irmã do que você, talvez. Talvez seja o momento que você tenha que considerar quão válida é essa sua confiança no Gabriel. Eu viro e vou embora. Ele fala, ele fica assim, o negócio tão... Não é assim, vocês não estão entendendo. Daí eu vou falar, não, Zoe, não se preocupe, ele está fazendo isso para nos proteger. É a mesma coisa que o Victor disse antes de me amarrar e tentar me trocar. E vou saindo junto com a Zoe. Aí vocês vão saindo, ele, não, nice. Não é assim. Deixa vocês sair. Tá, vou atrás da Zoe, né? De volta ao interrogatório. Ao outro interrogatório. Ok. Caio, o que que você tinha mandado essa e o Victor, o que que você tava pensando em pôr? Eu falei, espera, isso faz todo sentido. Você não cuidava daquela igreja sozinha. E uma coisa tão grande quanto essa Bíblia, é muito improvável que vocês devem ter algum tipo de ordem, algum tipo de grupo. Um grupo de pessoas fiéis. Esse grupo deve ter a Bíblia. Existe um grupo? E se sim, como eu posso entrar em contato com ele? Você pode me indicar? Eu estou no caminho certo, não estou? Vamos ver se tem alguma resposta da mulher. Você vê que ela tá olhando para você, né? Uma lágrima tá escorrendo do olho dela, né? Uhum. E aí ela marca, né, um negócio tipo, ela vai escrevendo, né, igreja queimada, sobrevivente. Puta, meio que um ponto de interrogação colocando assim. Eu sei alguma coisa sobre isso, sobreviveu alguém na igreja? Até onde você sabe, todos morreram. Foi uma tragédia, mais uma, na cidade. Eu faço a minha melhor cara de luto fake. Até onde eu sei, não sobreviveu ninguém. Então ela escreve lá, tipo, ela põe embaixo eu igual última. E as lágrimas descem assim, né, aos borbotões dos olhos dela. Fique tranquila. Até onde eu puder, eu não vou deixar com que Gabriel tenha essa Bíblia e seja lá o que ele fez, ele vai pagar por tudo isso. Mas se você é a última, então quem diabos está com essa Bíblia se a sua ordem não mais existe? Não faz sentido. Bom. Aí você vê que ela vai embaixo e escreve assim, tipo, cavaleiro? Ponto de interrogação. Sim, Gabriel tem um cavaleiro. Mas... ele trabalha para Gabriel. Eu mando uma mensagem depois de um tempo pro Victor, tipo, e aí? Eu explico, tipo, deve ter algum tipo de ordem, cavaleiro. Esse cavaleiro. Eu respondo de volta. Esse cavaleiro é um aliado de vocês? Aí você só vê assim o N, né? Com o tio em cima. Ah, tá. Não. Ok. Eu vou voltar pra te visitar novamente se for necessário, mas eu não sei mais o que você pode me dizer. Eu imagino o quanto esse esforço tenha sido grandioso pra você. Muito obrigado. a sua neta, eu vou ajudá-la dentro do... Eu farei o possível para ajudá-la. Na hora que eu vou pegar o lápis de volta, eu vou, como se fosse um acidente, né? Eu vou espetar o lápis na mão dela, a ponto de tirar sangue, mas bem, tipo, não muito, sabe? Uma gotinha, assim, fala, desculpa, nossa, desculpe. Eu guardo, pego o lápis, né? Eu vou agora, eu vou voltar. E quando eu souber de mais coisas, obrigado pela sua ajuda. E vou me levantar pra sair. Beleza. Caim mandou uma mensagem pro Victor perguntando se ele descobriu alguma coisa. Depois que eu mandei aquele negócio lá. Eu vou andando pra fora do lugar, né? Algumas coisas, mas nada absolutamente útil. Talvez alguém tenha sobrevivido do ataque à igreja. E isso talvez explique por que eu não tenho memória daquele dia. E talvez se alguém tenha a Bíblia. Se a Bíblia está com alguém que tem fé, é muito provável que alguém tenha sobrevivido. Ela mencionou o cavaleiro, mas o cavaleiro não é um aliado. E se ele tivesse a Bíblia, o Gabriel já teria. É importante descobrir quem é o cavaleiro. Eu tenho suspeitas, mas eu não tenho certeza. Se você puder conversar com, sabe, a Ellie e a Zoe, elas não estão muito felizes comigo. Talvez você consiga alguma... Talvez elas saibam de alguma coisa que eu não sei e preciso saber. Se você puder me contar, eu agradeço. Afinal de contas, eu tô te falando tudo que eu sei. E eu acho que se todo mundo trabalhasse junto, a gente resolvesse esse problema mais fácil. Que papinha. Não, que dozinha. Eu mando assim, ah, no elas outro não... grupo? Elas não tão... Não, eu mando pra eles assim, ah, elas não tão me falando muita coisa esses dias. Mas elas vão, tenha paciência. Vou perguntar, se eu descobrir alguma coisa, eu conto. Tudo bem. Aí quando eu voltar pro carro, vai acontecer alguma coisa nesse processo? Não? Não, não. Então, quando eu voltar pro carro, eu pego o lápis, eu experimento o sangue dela e rolo um gaze into the abyss. Beleza. Então vamos lá. E eu falho. Não, não, peraí. Gaze into the abyss é com Dark, né? É. Com Dark. Aí eu falho. Você não tirou nem... Deu o quê? 6? Você tem mais 0 no Dark? Eu tenho menos 1, mais 1, se for considerar o bônus do Hunger, mas não é suficiente. Mas nada disso não é suficiente pra você olhar o... O abismo. O abismo, né? É um abismo. O sangue dela, a única coisa que você sente é o sangue dela tem aquele... aquele cheiro de podridão que você que já sentiu algumas vezes. Você sentiu no Rob quando ele se matou, uhum. etc. Ela tem bem, bem fraquinho ali, nada comparado com o do Rob, por exemplo. Sim, interesting. E, agora, e antes de voltar pra casa, eu vou para a minha última parada do dia, provavelmente, a casa da Catherine. Nesse meio tempo, Caim. Eu. Você vai ligar pra galera... Não, melhor ainda, né? Investigar em Ellie e Zoe. Vamos definir como é que fecha aquela cena lá. Tá, eu vou... Vocês saem da casa... Uhum. E eu vou correr atrás da Zoe. Gritando o nome dela, pra ver se ela para. Zoe, Zoe. Eu espero ela do lado de fora da casa dela e eu falo... Tô indo pra casa, você vem comigo? Vou, claro. Eu falo, eu acho que talvez... A gente tem algumas informações que a gente possa compartilhar com o Caim. Que conveniente. How convenient. Mas você acha que o Caim pode nos ajudar? Eu acho que ele merece saber algumas coisas e com quem ele tem que tomar cuidado. Entendo, mas não é melhor a gente falar pessoalmente? Que horas são agora? Dá tempo de a gente pegar o horário de visita ainda? Não sei, com o mestre. Dá tempo. Dá tempo, sim. Dá. Pausa. O Caim falou que dá, então. Dá sim, ou se dá. Gente, pausa. Então. Só tem uma coisinha. A gente foi se deixando levar, são 11h35, uhum. pro pessoal que só pode jogar até meia-noite, invariavelmente. Então, provavelmente, a gente vai jogar até onde for terminar essa sessão. Não sei se a gente vai conseguir fazer as cenas do próximo capítulo todas. Acho que vai ficar um episódio parte 1, parte 2 aí. Beleza. Tá? Então, só avisando que se a gente for chegando meia-noite e tá encerrando e a gente, não conseguiu, tranquilo, a gente termina. As cenas que a gente não conseguiu fazer, a gente joga pro próximo. Quem conseguiu a cena, manda outra. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Então pode continuar aí. Vocês vão lá pro hospital. Convenientemente indo pro hospital. Tá, então acho que a gente podia pegar o carro do Victor, né? Não. Por que não? A Ellie ia se divertir tanto. Seu pai já deixou de te questionar com relação a essa porra desse carro. Tá, então eu vou pegar o carro lá da minha família. Não, não, não, não vamos... Para de querer andar de ônibus, meu. Vamos de carro. Tem um app novo que eu instalei no meu celular, chama Uber. É super legal. Vamos testar, por favor. Tá, o horário de visita acaba em 15 minutos. Dá tempo se vocês forem de carro. É, então vou, ó, se o carro da minha família estiver lá, eu pego. Se não, vou falar, Zoe, não tem como, a não ser a gente pegar o carro do Victor. Não, o carro tá... O carro da sua família não está na garagem. Zoe. É conversível o carro. Tá com a capota abaixada ou levantada? Se tiver abaixada, eu já tô dentro no motorista. Tá levantado, ó, você já a Zoe dentro. Toma um Dramin e dá a chave pra ela. E manda uma mensagem no celular pro o Victor falar desculpa. Eu respondo de volta pra ela. É a primeira vez que eu escuto você falar isso. O que aconteceu? O que vai acontecer? Eu falo, cara, eu tentei muito evitar, eu juro. Se o caminho normal é em 15, a gente faz, sei lá, em 7. Você faz e, obviamente, o carro sofre isso, né? Pouco, um pouco só, gente. Primeiro que você se adapta um pouco com um carro que é esportivo, muito mais rápido do que você está acostumada, né? Então, a aceleração é muito mais rápida, as curvas são muito mais... A freada dá um tranco maior, toma cuidado. E, obviamente, as latas de lixo que estão por aí. Fora alguns arranhões e um retrovisor a menos, o carro chega no hospital. Ah, tranquilo, gente. Que é isso? Muito drama pra pouco. Bom, beleza. Vocês estão lá, chegam no Caim. Ah, antes de elas chegarem, eu queria bater um papo com o demônio. Beleza, aí, cara. Ah, então eu recebi as informações do Victor, né? Aí eu pergunto pro demônio assim, você quer que eu encontre a Bíblia, né? Você sabe que ele não responde, mas você sabe que sim, né? Uhum. Eu consegui algumas informações novas. O que eu faço agora? O Victor tinha dividido essas informações todas, né? No grupo? Ou pra mim, não sei. Sim, você tinha mandado pra todos eles no grupo, né? Todos menos a Ellie que saiu do grupo. É. Todos menos a Ellie que saiu do grupo. Uhum. Que informação mesmo? Peraí. Ele repassou tudo o que aconteceu. Lá com a, aliás, com eu mudei o nome do grupo pra, tipo, Ellie Drama Queen. Eu tiro um print, assim, da tela e mando pra Ellie. Você vê que ele... A que você fala, né, dessas novas informações, né? E aí o demônio comenta com você, né? Eu não sabia que tinha outra sobrevivente. Se eles não têm a Bíblia, aí você vê que ele para e fala assim: aquele incêndio pôs tudo a perder, tudo. Eu tô só ouvindo, assim. Uhum. De volta. Beleza. Assim. Ele... Séculos de planejamento pra aquilo acontecer assim. Eu entendo. Você tem ideia, garoto, quão difícil foi criar essa ordem? Fazer essas pessoas acreditarem em toda aquela baboseira? Conseguir que eles tivessem a Bíblia com eles? Comigo! E depois perdê-la dessa maneira? Eu entendo. É frustrante. Dou um sorrisinho assim. Tô andando de volta pro quarto agora. Então o plano é... Você escuta ele falando assim. O consolo é que se eu não sei onde está a Bíblia, o Gabriel também não sabe. Nenhum de nós consegue descobrir o paradeiro da Bíblia. Ela é invisível para nós. É por isso que nós precisamos de vocês. Ah, entendi. Eu preciso tanto saber disso. Ah, isso é tão legal. Se ele já tivesse a Bíblia, então o jogo já estaria ganho. Uhum. Ele tem a escolhida dele. Quem e nós temos a nossa. Quem é a nossa? Aí você vê quem é a nossa. Eu perdi, né? Alguma coisa. Você vê que ele fala, ele para assim, ele, garoto. Séculos se passaram e você continua tão burro quanto da primeira vez. Será que você é tão cego assim? Não, eu não sou. Eu só queria ouvir de você. Não, eu não sou, eu juro. Eu não sou. Não vou mandar nada pro Victor. Aí você vê que dá um tempo, né? E ele fala, quem, garoto? Quem eu disse que era importante você se aproximar? Quem eu disse que era importante você proteger? Eu vou... Sim, eu sei. Aconteceu mais alguma coisa enquanto eu... Não... Enquanto eu tava desacordado, morrendo? O que você sabe é o que você precisa saber. E nada mais. Agora, aí você para que vai falar assim, agora o foco é encontrarmos a Bíblia. Então a minha missão é encontrar a pessoa que sobreviveu no incêndio. Que ninguém faz ideia de quem seja. Você vê que ele para assim, ele fala, ninguém sobreviveu ao incêndio. Quem estava lá está morto. Será mesmo? E nesse meio tempo chegam as duas aí. Será mesmo? Será mesmo? Uhum. E aí? E aí? Tá, tô ali com a Zoe, né? Fico olhando pra Zoe, que ela que quer contar. Eu falo... Caim, você tem que tomar muito cuidado... com o irmão da Ellie. Sento na cama ali do lado do Caim. Todas as nossas desconfianças provaram verdade. Além disso, o poder de lavagem cerebral do Gabriel parece ser bem forte. Olha esse Caim, que sadinho. Eu falo, parece alguém que eu conheço. A Zoe não entendeu essa. É o demônio. Caim, quando você vai sair do hospital? Amanhã. A Zoe, agora que ela parou, não tá mais precisando segurar, né, nos... no guarda-vida, assim, do carro, e ela tá na... com o tempo, ela lê as mensagens que o Victor mandou no grupo. Não é líder, é uma queen. Eu falo, nossa, eu espero que... Eu nunca me envolva num relacionamento como o de vocês, porque essas briguinhas já tá ficando... bom, de qualquer maneira, Ellie, eu acho que a gente não vai mais precisar fazer aquela nossa viagem. Não. A gente ia investigar melhor a avó da Catherine, mas aparentemente o Victor já executou essa tarefa. Mas... O Caim tá meio frustrado, assim. A gente confia... Eu dou o celular pra Ellie e pra ela ler as mensagens do grupo. Tá, eu leio. Inclusive o nome do grupo. Foda-se. Essa briga desses dois. Tá, então eu leio lá o que tem pra ler. Mas... Zoe, você acha que a gente pode confiar nele? Já sei que no meu irmão a gente não pode. Eu já disse pra você que a gente não pode confiar em ninguém. Você acha que ele tá mentindo? Eu não sei, mas acho que também não importa. Eu vou fazer o que você achar que é melhor a gente fazer. Gente, mas tá submissa essa moça, né? De repente. Eu falo. Eu confio nele. Um pouco. Mais ou menos. Alguma coisa. Não tem nada melhor que... pra fazer. Eu acho que... Todos nós temos algo em comum agora. Que é esse problema com o Gabriel. Mas, Zoe, Caim... Tá, digamos que a gente ache a Bíblia. O que a gente vai fazer com ela? Eu não falo não nada. Tem longe do Gabriel? É, na sua cabeça tá lá. Dominar o mundo, invocar demônios. Na sua cabeça, minha cabeça tá pro inferno. Pedro. Você, tipo... Deixe comigo, amigo. Paraíso do mal na Terra. Aí, ou você escuta na sua cabeça, diga pra elas. Diga que você sabe um meio que mais ninguém poderá encostar nessa Bíblia. Talvez eu saiba um meio de evitar que ninguém chegue perto dessa Bíblia. Tá, fico olhando pra ele. E como que seria, Caim? Aí você diga pra ela que as lágrimas de um santo pecador podem destruir a Bíblia. Como é que a gente acha um desses a cada 5 minutos? Talvez a gente vai achar um santo pecador mesmo. As lágrimas de um santo pecador. Eu olho tipo, pra Zoe com uma careta, tá ligado? Fecha. Tipo, não entendi porra nenhuma. Eu falo pro Caim, Caim, você voltou poético, né? Do Além Vida. Você tá melhor que ainda, sabe aquela massagenzinha na barriga? Você tá bem? Eu tô ótimo, eu vou pra casa amanhã, finalmente. É que eu tava entediado, então eu andei fazendo as minhas próprias investigações aqui, enquanto eu tava no hospital. Sabe? Daqui? Como assim? Daqui mesmo. Tá, ficou intrigado com esse papo aí. Você vai ver que isso tá muito evitando de dar uma resposta direta, assim. A Zoe vai mandar uma mensagem pro Victor. Que agora ela tá lendo, né? O que que ele tá perguntando, o que que aconteceu. Aí eu falo assim, olha, até que não foi tão ruim por enquanto, tem só um retrovisor que talvez você tenha que repor. Mas... Melhor você responder Desculpa. só depois da volta, viu? Ah, eu respondo, tipo, com as mãos tremendo e uma lágrima escorrendo pelos olhos. Ah, é sobre o carro. Não, tudo bem. Eu me desapeguei. Quando eu deixei ele pra você, eu Let it go. já tinha dado um let it go Cara, no me carro. preocupa. Essa cidade é conhecida pela Que funilaria, cara. Eu falo assim, talvez a Ellie tenha descontado um pouco o que você fez com ela, Peraí, ou a Ellie talvez dirigiu seja meu só o carro? talento natural dela. Tipo, ela mandou. Eu falei, peraí, a Ellie dirigiu o carro? É, foi uma emergência. Essa menina tá começando a me dar nos nervos. E você Agora, falou isso shit ou get você real. pensou isso? Hum? Você digitou isso ou pensou Eu isso? digitei isso. Aí eu vou aproveitar e vou Enquanto tipo, isso. fazer uma emotional barrage no bagulho, tá ligado? Eu falei, não, Dá um porque, soco tipo, na parede. aí eu penso que aí eu vejo que o Caim tá na conversa, eu crio uma conversa só com a Zoe. Eu, tipo, mando uma mensagem só pra Zoe. Não, porque essa menina, eu sei, eu não aguento mais, sabe? Ela chegou na cidade, ela mexeu com a minha cabeça, eu fiquei maluco por ela, eu fiz tudo pra ela. Ela tá fazendo Tudo, E a. tudo. E aí, acontece um acidente. Poxa, eu salvei a vida dessa menina, mas isso, o zumbi ia ter comido essa menina se eu não tivesse interferido. Mas não, o Victor, que é um E cara agora que. ele tá fazendo massagem na barriga. Tipo, Tudo bem. que é um cara que só. Vai descendo, velho, vai descendo. Não, foi só uma passagem errada. O que eu fiz com ela pode não ter sido Vai muito ficar. legal, mas no final das contas não aconteceu nada. A menina me dá uma chance nem de conversar. Eu salvei a vida dela mais de uma vez. Nossa, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber dessa menina. Mandou um textão Eu agora. mandou um textão do Facebook. Foi tipo, foi apitando várias vezes, assim, sabe? Foi Celular, tipo todo isso, mundo. tipo isso. Todo mundo Falando em ficou olhando catarse. pra Zoe e o celular dela. O que que tá acontecendo aí? Eu vou responder simples e direto. Eu falo, isso é o que acontece com quem pensa com pinto. Eu respondo, é. Você tá certo. Eu devia saber mais. Eu já devia ter superado essa fase, sabe? Você Poxa. teve 200 anos pra. Já tá na hora de passar a adolescência, né? Não, nem me fala. Mas eu mando, é que uma das coisas que poucas pessoas sabem sobre o vampirismo é que você fica supernaturalmente excitado o tempo todo. É horrível. Outro papinho. Ah, eu queria Eu muito mando saber. só assim, ó, TMI pra ele. Eu falo assim, mas tudo bem, eu vou me redimir aqui de ter deixado a Ellie chegar perto do seu carro e eu vou te dizer que as nossas desconfianças com relação ao irmão dela se provaram verdadeiras. Então, Nathan é o cavaleiro? Cavaleiro? Eu não sei, eu só sei que ele tá malcomunado com o Gabriel. Nossa, Me fala mais sobre essa parada de cavaleiro. eu gravo um áudio e no áudio mando uma risada tipo. Aí toca sem A querer. gente ouve, né? Quando Nada, deu play, né? Não, eu não dou play porque eu não gosto dessa porra de ficar mandando áudio no WhatsApp, entendeu? Eu odeio essa Não dá, merda que high five. eu tenho que ficar plugando essa caralho do meu celular no computador pra apagar essa merda. Então eu tenho Sacanagem raiva de dessa quem manda porra também. mensagem, nota de voz no WhatsApp. Puta que Essa é a pariu, vida real chegando no jogo, tá ligado? Esse é o parabéns. momento que eu e a Zoe somos a mesma pessoa. Amém. Ok. Ah, pode ser tocado sem querer. Vamos dizer assim, Zoe, sabendo que Nathan é o cavaleiro, eu preciso falar sobre isso com você pessoalmente, é muito importante. Mas nós temos uma, acho que pela primeira vez nessa história inteira, talvez nós tenhamos uma vantagem para cima do Gabriel. Ok, realmente nós precisamos conversar sobre isso, então. Bom. Eu tô indo resolver outro problema agora. Depois a gente conversa, mas qualquer coisa me mantém informado. Mas fica tranquila com o carro. Eu já superei. Eu falo, eu vou tentar voltar dirigindo ele. Não que vai ser melhor do que a Ali, Ah, mas. não, mas só de ser as suas mãos naquele carro em vez dessa menininha, eu já tô satisfeito. Ficou, ele que ficou magoado, né, cara? Caramba. Então elas estão pra mim, então, toda essa história do Nathan, né? E eu viro pra ele e falo, Ed, você tá legal? Assim, nossa, vou aproveitar então, e contar também do... A pobre dela não pode confiar em nenhum dos homens na vida dela, né? Porque o Caim já fez merda. O Victor já fez merda. E agora o irmão dela está fazendo merda, então... É complicado. Eu acho que tá na hora de você virar lésbica mesmo, né? O grupo... Fica a dica aí. Tá tendo... tá foda. Não, tá, mas vendo? A gente conta... Monster Hearts tem todo um subtexto que o homem não presta. Olha só. A gente conta pra ele lá, tipo, sei lá, coloca em dia as informações. Atualiza. Sim. Aí, beleza. Caim recebeu o update. E... Você tá legal, assim, é seu irmão, né? Dá um suspiro, assim, bem... Peraí, só um minutinho, assim, são 5 para meia-noite, então a gente vai fechar essa cena aqui e a gente termina a sessão, tá? Tá. Okay. Então, beleza. Dá um suspiro. Ah, eu acho que eu tô me acostumando a me decepcionar. Eu seguro a mão dela. Tá, ela não se opõe. Uhum. Ah, eu tô me sentindo. De repente você sobrou nessa daí, hein? Não tem problema, eu tô shippando. Eu olho pra Zoe e... Eu falo, já entendi, tipo... Não, pra, já entendi. Aí eu peço, assim, a... Não, tipo, Zoe, o que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar muito, velho. O quê? Conversar com o Victor. Tá, se não tem outro jeito. Ai, ai, ai, ai, ai. Claro que eu coloquei, que absurdo. Porra, eu falei, já fiquei assustado, porque eu pensei que ele que tinha escrito isso, cara. Falei, pronto. Não, tá tudo on record. Beleza. Um momento de tensão aqui. Mas você vai falar com ele agora? Não, eu acho que a gente já teve um dia ocupado demais. Tá, então... Vamos deixar pra amanhã. Aí pelo menos eu posso participar pessoalmente da conversa. Tá bom, então acho que melhor a gente ir embora agora. Daí eu falo assim... Nossa, começou um putz-putz muito louco aí no áudio de alguém. É? Não? Será que foi? Eu não. Ah, foi no meu, sorry. Pior coisa. Eu perdi o rumo que eu ia falar. Falo assim, você não precisa... Está presente se você não quiser. Talvez seja até melhor que você não esteja. Tá, sei que sabe. Aí eu falo assim, deixa eu voltar dirigindo agora. Eu nunca dirigi um carro daqueles. Tá bom, sei que sabe, vamos. Carro daqueles. O carro... O Victor deu o carro dele pra Zoe. É, né? Ele deu, mas eu tô só esperando ele buscar de volta. Mas a gente podia, sei lá, de repente, que ele pegasse o dinheiro do seguro do carro. O Victor? Meu Deus. É. Deixa pra lá, gente. Eu já tenho passagem na delegacia. Não tô afim de ser enquadrada por roubo de veículos. Fraude no seguro, isso é tenso. Não, era fraude. Eu ia dar um PT no carro deles. Caralho, jogou a fraude agressiva, a fraude real. No meio do mato. Senhor, não, vamos, me dá essa porra dessa chave aqui, tá, vamos embora. Melhoras, Caim, a gente se vê amanhã, então. Tá, então, tipo, eu me levanto, só que ainda segurando a mão do Caim, meio que dá aquele tranquinho e volto, e vou, tipo, beijar o rosto do Caim, mas sabe, uhum. Na trave. Hoje foi um dia muito confuso. Ficou difícil, hein, Caim? Foi igual um dia que a Zoe teve com a Christy, aí foi assim, uma coisa complicada. 7. Olha lá, olha lá. O que, que é isso que estamos rolando? A L. Turn someone on. Setão. 7. Com 7. E aí, se entregar... O Kaique escolhe, né? Se entregar para a L, prometer algo que ele pensa que ela quer, ou dar para ela uma string. L, a rainha das strings. Tem 4 com Caim, 4 com Victor. Eu tenho mais. Ela é rainha das strings porque eu sou o rei das strings, o background, assim, entendeu? Caralho. Tem uma string com todo mundo. O que, que vai rolar aí, ô? Caim? A Zoe regulou a string? Vou prometer algo. Ah, vai prometer. Algo que eu acho... Então faça sua promessa. Eu falo pra ela assim, quando ela tá com os próximos de mim. Vou tentar ajudar o seu irmão. Todo mundo sabe o que ela quer, gente. Não é? Que isso, Jesse? Que isso? Desculpa, gente. Tá acabando o prazo. Meu Deus do céu. Caramba. Tá, dá aquela paradinha, olha pro Caim e, tipo, só concorda com a cabeça e, tipo, vou saindo, sabe, soltando a mão devagar, deixando a mão deslizar na outra. E vou embora. Beleza. Então tá bom. Victor. Opa. Você falou que a última coisa que você ia fazer era ir na casa da Catherine. Isso. Então a gente tem uma ceninha rápida com você tocando a campainha. Uhum. E aquela voz da Catherine, já vou, e aí abre a porta, ela olha pra você, ela regala o olho, a mão dela vem em direção, sabe, segura aquele crucifixo que eu disse que ela carrega agora, sabe? Uhum. E fica parado assim. Na hora que ela põe a mão no crucifixo, eu põe a mão em cima, e eu falo, seu Deus, não tem poder aqui. Caralho! Muito boa. E na casa da Ellie, uma gritaria e a sua mãe, né, falando, não, mas Nathan, mas por que isso? Não tô entendendo. E aí ele abrindo a porta de casa, sabe, com uma mala pendurada nas costas, uh-huh. assim, sabe? Não tem nada o que entender, mãe. Eu vou estar por perto, mas eu não posso mais ficar por aqui. Ela, não, filho, mas... E ele bate a porta assim na cara dela e vai andando pela rua. E pra fechar o episódio, de volta ao século XI, em Jerusalém, as mesmas pessoas que conversavam naquela cena que abriu a aventura, mas dessa vez com uma cara decepcionada, né? E eles se olham assim, eu não entendo. Nada que tá escrito lá faz sentido. Aí um outro vira, é como se as palavras estivessem embaralhadas. Simplesmente não faz sentido, a ordem é a mesma, os evangelhos estão lá, mas a escrita... E um deles para, né, e olha e fala assim, os mouros disseram que estavam perto de descobrir. Deve ter alguma chave. E a gente corta a aventura aqui. Tum, tum, tum, tum. A minha cena ainda não rolou. Nem a minha. Quem rolou cena, quem não rolou? A minha rolou. A sua e a minha. Ó, Vitor, eu consegui um pontinho de XP, tá? Faltam 3. Eu peguei 3. 2. Eu consegui o suficiente pra avançar um nível. Que coisa. Aliás, Vitor, depois eu queria ver com você sobre o Advance direitinho, porque se pá, eu vou pegar um outro Advance em relação àquele que te falei de semana passada. Depois eu te explico os detalhes. Amanhã eu te falo. Beleza. Todo mundo tá com aí com a música? A minha cena é o Victor de frente com a Zoe, ele vestido formal, né, com terno, enfim, roupas caras, estendendo a mão pra ela e falando: Zoe, você foi a única amiga que eu tive nos meus últimos séculos de vida, e você é uma das poucas pessoas que eu confio. Junte-se a mim e juntos nós vamos ter a Bíblia. Então, eu pensei numa coisa parecida, hein? Então a minha cena fica o Victor e a Zoe na igreja de novo. Tipo, entrando na igreja de novo. Aí, assim, a câmera mostra a Zoe entrando e dá pra ver o Victor atrás, mas eu não dá pra saber se tem mais gente com a gente ou não. Tipo, os outros dois, entendeu? Fica a critério. Tá, a vida da Marina não vai ter, né? Vai continuar a mesma. Vai continuar a mesma a de vocês dois, né? Beleza. E a minha é o Nathan caindo no chão, sangrando e falando: não, eu não posso fazer isso. Take me a demon, but always keep a moon.